Atenção emissoras, formação de rede, repórter nacional. Meio-dia em Brasília. Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional. Olá, muito boa tarde a você que nos escuta de todo o Brasil. Está no ar o Repórter Nacional, que tem hoje os seguintes destaques. Sobe para 64 o número de mortos após chuvas na Zona da Mata. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais concede entrevista coletiva neste momento para falar dos próximos passos da operação nas áreas atingidas pelas chuvas em Minas. E mais... Caixa libera saque calamidade para trabalhadores de cidades de Minas Gerais atingidas pelas chuvas. Chuva se espalha no Rio de Janeiro e deixa algumas cidades em alerta máximo. Confusão na CPI mista do INSS vai parar na mesa de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Prévia da inflação em fevereiro sobe, puxada por mensalidade escolar e passagens aéreas. Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, produzido pela nossa equipe de rádio e jornalismo aqui da IBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo nas emissoras da Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís e Recife e, claro, também nas emissoras parceiras de todo o Brasil com a nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Repórter Nacional. E vamos agora direto a Minas Gerais saber como que está a situação nas áreas mais castigadas aí pela chuva, na Zona da Mata. A gente conversa agora com o repórter da TV Brasil, nosso colega Vladimir Platonov, que está lá em Juiz de Fora, acompanhando tudo por lá. Vladimir, muito boa tarde para você que está aí acompanhando então de perto esse momento difícil aí para os mineiros. Tá chovendo por aí, Vladimir? Como é que está a situação? Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel Ito. Boa tarde às nossas milhares de ouvintes da Rádio Nacional e também da rede de emissoras parceiras. Daniel, nós estamos nesse momento aqui no Morro do Jardim Gournier, o local que teve o maior número de vítimas fatais, são 21 até o momento, e os bombeiros estão na busca do corpo da última vítima, da menina Sofia, esse é o único corpo que ainda não foi achado. Então, no momento, um total de 64 mortes na Zona da Mata Mineira, com 5 desaparecidos, sendo 58 desses mortos aqui em Juiz de Fora e 6 mortes lá em Ubá. Só aqui em Juiz de Fora, Daniel, nós temos mais de 4 mil desabrigados e desalojados, que será um segundo problema a ser realizado. Você me perguntou sobre as condições do tempo. Essa noite passada choveu pouco, choveu fino, mas como o solo já está muito encharcado, é sempre um novo problema. Nesse instante, aqui no morro do Jardim Gournier, faz até sol. O céu está parcialmente encoberto e este sol, de certa forma, ele é bem-vindo para começar a secar o terreno, Daniel. Ô Vladimir, faz quantos dias que você está nesse trabalho aí em Juiz de Fora e região? Exatamente, nós chegamos no dia seguinte, lembrando que o temporal foi na noite de segunda-feira e a nossa equipe conjunta, que é a TV Brasil, a Agência Brasil e Rádio Nacional, nós chegamos logo no dia seguinte, na terça-feira, ou seja, já são 5 dias contando o desastre, o dia de desastre, já são 5 dias de trabalho dos bombeiros. Nós estamos aqui no nosso quarto dia, trabalhando aí na média de 12 horas por dia, mas o nosso trabalho não é nada perto do trabalho desenvolvido pelos bombeiros, pelas forças de segurança. E também, Daniel, seria interessante ressaltar milhares de voluntários da sociedade civil que, sem ganhar nada financeiramente, estão ajudando muito, e eu acho que seria muito difícil sem esses voluntários também que ajudam os bombeiros, seja um escavão da terra, seja fornecendo alimento. Essa é a situação. Vamos rezar que os trabalhos continuem, que esses corpos sejam logo localizados, que as famílias possam fazer um enterro digno de seus entes queridos e que o tempo nos ajude aqui em Minas Gerais, que não volte a chover, Daniel. Ô, Vladimir... Pois é, Vladimir, você fala um comentário com bastante humildade aí, mas é claro que é importante também, importantíssimo e valioso o seu trabalho para trazer as informações, né, para os nossos ouvintes de todo o Brasil, você, a imprensa. Vladimir, você que inclusive há 2 anos esteve no Rio Grande do Sul, também aquela tragédia imensa que tivemos no sul do país, que também levou a mais de 100 mortos por lá e que também causou grandes transtornos. Conta um pouquinho para a gente aí do que você está percebendo de semelhança, inclusive, nesses trabalhos aí agora em Minas Gerais com o que você viveu no Rio Grande do Sul. Olha, Daniel, para ser bem exato, em 2011 eu cobri aquela tragédia na Serra com 1.000 mortos. Em 2024, cobri essa tragédia no Rio Grande do Sul, ficamos um mês lá no Rio Grande do Sul, e todos os anos nós cobrimos, infelizmente, novas tragédias climáticas. O que a gente percebe? É que são situações semelhantes no sentido de que o poder público tem que agir como um todo, prefeitura, governo de estado, governo federal, para retirar, de alguma forma, essas pessoas que moram ou no alto dos morros, ou na várzea dos rios. Ou seja, isso leva anos, são políticas de habitação que precisam ser feitas. E é um passivo de mais de 50 anos, ou seja, não é um governo ou outro que vai resolver essa situação, mas enquanto os governos realmente não investirem na área habitacional para dar residências boas e livres de lugares propícios a tragédias, infelizmente, Daniel, nós vamos estar cobrindo praticamente todos os anos tragédias semelhantes. Pois é, Vladimir, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você que está então já há 5 dias aí na Zona da Mata, Juiz de Fora, Ubá, cidades aí bastante atingidas. Vladimir que está em contato, inclusive, aí com pessoas, né? Com a tragédia humana, as vidas, as pessoas, as famílias que estão aí sofrendo as consequências dessas fortes chuvas aí que atingem essa região de Minas Gerais já há tantos dias. Vladimir, um abraço, bom trabalho, se cuida por aí, viu? Cuidado, toma bastante atenção aí. E que dê tudo certo aí no seu trabalho e que a população de Minas Gerais consiga se recuperar rapidamente aí de todos esses estragos. Vladimir Platonov, da TV Brasil, com a gente ao vivo aqui no Repórter Nacional. E olha, uma informação de agora há pouco. O Palácio do Planalto, aqui em Brasília, anunciou que o presidente Lula vai amanhã sobrevoar as áreas mais afetadas pelas chuvas lá na região. Em seguida, o presidente vai se reunir com lideranças dos municípios mais atingidos, justamente Juiz de Fora, de onde falou agora o Vladimir, Ubá e também Matias Barbosa, encontro que vai acontecer na prefeitura do município de Juiz de Fora. Bom, e por falar nisso agora, a gente vai falar sobre os recursos que estão sendo disponibilizados para as áreas atingidas pelas chuvas, especificamente para as famílias, muitas delas que estão ouvindo a gente agora nesse momento. Atenção então, viu, trabalhadores aí das cidades da Zona da Mata Mineira já podem pedir o saque calamidade do FGTS, o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço. E o Renato Ribeiro está aqui no estúdio ao meu lado com as informações cruciais então para essas pessoas. Renato, muito boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Esse é o aviso, vale aí para os trabalhadores de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, lá em Minas Gerais. Eles já podem solicitar esse saque pelo aplicativo do FGTS e eles têm até o dia 25 de maio para poder fazer isso. De acordo com a Caixa, a liberação dos recursos faz parte das medidas de apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas e para solicitar o saque é necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado qualquer saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. E o valor máximo para retirada é de R$ 6.222 por conta vinculada limitado ao saldo existente. E o pedido deve ser feito pelo aplicativo com o preenchimento dos dados cadastrais. Também é necessário enviar foto de um documento de identidade e do comprovante de residência em nome do trabalhador. Depois, basta indicar uma conta bancária para receber o crédito e concluir a solicitação. Daniel. Perfeito. Isso, né, Renato? Então, direcionado aos trabalhadores dessa região que vão ter direito, então, a esse saque emergencial, como foi feito também no Rio Grande do Sul cerca de um ano e meio atrás. E o governo federal também, Renato, liberou aí cerca de R$5.400.000 para ações emergenciais lá em Minas também, nos municípios. Explica para a gente como é que vai ser utilizado e aplicado esse dinheiro. Vai ser dividido, Daniel, esse valor. São R$2.900.000 para Juiz de Fora, R$1.245.000 para Matias Barbosa e R$1.234.000 para UBA. Esse dinheiro será investido em ações de resposta à tragédia e fazem parte dos planos de trabalho para restabelecimento de serviços essenciais, né? Sim. E assistência humanitária. O último lote de R$2 milhões foi aprovado ontem pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E segundo o governo, uma força-tarefa composta por vários ministérios já atua no apoio ao Estado de Minas Gerais, com emprego de pessoal, tecnologia, equipamentos e recursos. E a ajuda envolve várias etapas. Neste momento, as equipes concentram esforços nas buscas e no resgate de vítimas, além do atendimento a desabrigados e desalojados. Ao mesmo tempo, trabalho no restabelecimento de serviços essenciais, na recuperação da mobilidade e na limpeza urbana. E a fase seguinte será de reconstrução das cidades. Daniel. Perfeito. Fase de reconstrução depois, né, de a gente vencer essa etapa agora, que é o momento em que a crise ainda está em vigência, né, Renato? Porque a região lá da Zona da Mata Mineira ainda está, viu, em alerta máximo de perigo para o acumulado de chuva, e por isso a prioridade do trabalho das equipes neste momento é justamente o resgate e o auxílio a essas vítimas. Vamos agora com informações do nosso colega Paolo Xavier, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, parceira da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública, ele que também está lá acompanhando a situação no estado e tem outras informações para a gente. São mais de 60 horas de trabalho ininterrupto e a situação ainda é de extremo risco. A região da Zona da Mata segue em alerta vermelho, com possibilidade de chuvas superiores a 100 milímetros por dia. O alerta é válido até esta sexta-feira e eleva os riscos de novos transtornos na área. Por isso, o trabalho na busca por desaparecidos exige paciência e cuidado para os militares. Para a população, cautela é a recomendação máxima. A Polícia Civil segue os esforços na identificação das vítimas. Já a partir desta sexta-feira, será iniciada a emissão emergencial de carteira de identidade para pessoas que perderam os documentos durante as enchentes e estão desabrigadas ou desalojadas. As forças de segurança atuam de maneira integrada na região, o que possibilitou o salvamento de dezenas de pessoas. Esse foi Paulo Xavier, nosso colega da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, parceira aqui da Rede Nacional de Comunicação Pública. Meio-dia e 12, a gente está falando aqui desde o começo do Repórter Nacional sobre essas chuvas em Minas Gerais e todos os transtornos e, infelizmente, mortes por lá. E olha, a chuva das últimas horas também se intensificou na região sul do Rio de Janeiro, viu? E deixou muita gente desabrigada por lá. E aí, com o avanço dos temporais, a meteorologia emitiu, inclusive, alerta de grande perigo no norte e noroeste, portanto, do estado. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tatiana Alves está ao vivo com a gente com mais informações. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Daniel. Isso mesmo, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou um alerta de grande perigo para o estado do Rio de Janeiro. O aviso indica um volume de chuva que pode chegar a 100 milímetros, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamento de encostas. As áreas sob maior perigo, segundo o INMET, são o noroeste e o norte fluminense. O aviso chega um dia após a Defesa Civil de Angra dos Reis, na Costa Verde, região sul do estado, pedir à população máxima atenção. Na última madrugada foram registradas chuvas extremas de mais de 200 milímetros em apenas 6 horas. A cidade contabiliza quase 400 desabrigados. Entre ontem e amanhã de hoje, o Corpo de Bombeiros foi acionado para cerca de 80 ocorrências relacionadas às chuvas no estado. A maioria por conta de inundações, alagamentos e deslizamentos. Não houve registro de vítimas graves. Os temporais também provocaram o acionamento de sirenes de alerta em 65 locais em cidades de várias regiões. Além da Costa Verde, Baixada e Norte do estado, as sirenes soaram na Serra Fluminense e Médio Paraíba. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, informa que neste momento continua alto o risco em parte dessas áreas. Na capital, o sistema Alerta Rio indica que o tempo segue instável devido à influência de sistema de baixa pressão. Daniel. Perfeito, Tatiana. Obrigado. Viu informações, então, sobre o risco também de transtornos e chuva forte no Rio de Janeiro. Já há famílias desabrigadas por lá. Agora, 12:15. Vamos mudar de assunto, vindo agora para a capital do país, porque por aqui, olha, no Congresso, a gente soube aí de uma confusão na CPI mista do INSS, confusão entre parlamentares. Quem está sempre de olho por lá, estava lá ontem, inclusive, a Priscila Mazenotti, que está aqui no estúdio agora, e conta para a gente, Pri, o que aconteceu. Muita gente não entendeu direito aquela confusão lá na CPI. Boa tarde para você. Oi, Dani, boa tarde para você e para os ouvintes. Olha, o cardápio da confusão foi extenso, viu? Teve troca de tapa, nossa, teve xingamento, empurra-empurra, copo quebrado, parlamentar caindo no chão, isso tudo por conta do resultado da votação dos requerimentos, 87 requerimentos que foram aprovados em bloco, né? Como foi uma votação simbólica, que é quando os deputados e senadores ficam só em pé para dizer se discordam da aprovação, o placar é que teve divergência. O presidente da CPI, o senador Carlos Viana, viu 7 votos contrários. A base aliada falou que eram 14, né? Se de fato forem 14 votos, aí é suficiente para derrubar a aprovação, para rejeitar esses 87 requerimentos. E aí foi aquele disse-me-disse, que falou, que não falou. Carlos Viana não quis rever as imagens pela TV Senado e pelas imagens oficiais ali que estavam ali no momento. Não chamou o VAR, né, Pri? Não chamou o VAR. Manteve ali o placar de 7, falou que os requerimentos então continuam aprovados, que está confiante, né, de que o regimento foi cumprido e que está tudo certo, mas a base aliada não ficou bem convencida disso não, viu? Uhum. Olhou as imagens, contou ali um por um que se posicionou contra a aprovação desses requerimentos, e agora essa confusão toda foi parar no colo do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. A base aliada peticionou ali, um grupo de 14 deputados peticionou a mesa diretora, questionando, então, pedindo que Davi Alcolumbre decida se vai manter essa votação ou não. Além disso, a conduta de Carlos Viana pode parar no Conselho de Ética, porque o PT promete aí entrar no Conselho de Ética com uma representação contra ele por conta da conduta, né? Alega aí que está havendo um direcionamento por parte de Carlos Viana que colocaria em votação apenas requerimentos da oposição e não requerimentos da base aliada, né? E aí até o Randolfo Rodrigues, o líder do governo, ontem questionou. Não tem problema quebrar o sigilo do Lulinha, o filho do Lula, ele não tem nada a esconder, inclusive a própria Polícia Federal já tem autorização para isso, a defesa dele já foi ao Supremo Tribunal Federal, falou pode quebrar, não tem problema nenhum quanto a isso. Uhum. O problema é por que também não quebrar o sigilo e ouvir outras pessoas, né? Aí Randolfo Rodrigues citou, por exemplo, o Ibanez Rocha, que é o governador daqui do Distrito Federal, citou o Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro, que seria um dos doadores de campanha do governo passado, né, da candidatura aí de Jair Bolsonaro, uhum, teria doado 5 milhões para ele, para a campanha dele e para a campanha de Tarcísio de Freitas em São Paulo. Então, assim, por que não ouvir todos os lados, né? Então, essa é a questão. Isso é que Davi Alcolumbre vai decidir, o Conselho de Ética também. Por enquanto, os requerimentos estão mantidos. A CPI tem reunião na segunda-feira. Primeira vez aí que eles vão estar frente a frente depois desse barraco todo. Vamos ver como é que vai ser esse reencontro. É verdade. Semana que vem a gente descobre, né, Priscila? Exatamente. Muito obrigado pelas informações, Priscila Mazenotti, desenhando pra gente aqui, então, essa confusão toda que a gente viu ontem lá no Congresso, na CPI mista do INSS. 12:18, quase 19. Fique ligado, você vai ouvir ainda hoje. Renda domiciliar per capita mensal do brasileiro foi de R$ 2.316 no ano passado. Repórter Nacional. CPI do INSS, que trata também do caso do Banco Master. A gente atualiza agora as informações sobre esse assunto e o Renato Ribeiro está de volta com a gente aqui no estúdio para explicar outros desdobramentos, então, do caso, né, Renato? Pois é, Daniel. A Justiça determinou o bloqueio de 376 milhões em ações do Banco de Brasília, BRB, ligadas a investigados do caso Master. A decisão atendeu a pedido feito pelo próprio BRB e alcança réus da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Segundo o BRB, Daniel, a medida tem como objetivo possibilitar o futuro ressarcimento de prejuízos causados à companhia em razão de operações envolvendo o Master. A decisão atinge pessoas físicas e fundos de investimento. O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o ex-sócio Maurício Quadrado, o investidor Nelson Tanuri e o fundador da REAG, João Carlos Mansur, viraram sócios do BRB após comprarem ações por meio de terceiros apontados aí como laranjas. E com as aquisições, o grupo Master REAG passou a deter cerca de 25% do capital do BRB, que é um banco público aqui do Distrito Federal. A gente lembra, né, Daniel, que o BRB é investigado pela aquisição de mais de 12 bilhões de reais em carteiras do Master com indícios de fraude. Uhum. E a estimativa inicial é de um prejuízo aí na casa dos 5 bilhões de reais. Prejuízo a um banco público, né? O Banco Regional aqui de Brasília, Renato. Obrigado pelas informações. E só para corrigir, eu falei que a CPI mista do INSS está também avaliando o caso Master. Na verdade, é a CPI do crime organizado no Congresso, que também está cuidando desse assunto. Meio-dia e 20. Bom, tô sinal aqui para a gente seguir então nesse assunto sobre economia. Agora a gente fala sobre o IPCA 15, que é o índice aí considerado, né, como a prévia da inflação aqui do país, que ficou em 0,84% no mês de fevereiro. Estamos com o repórter Gabriel Brum aqui no estúdio, que está sempre de olho aqui nos assuntos econômicos do país, né, Gabriel? Explica para a gente então esse resultado da inflação. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Esse 0,84% em fevereiro ficou bem acima do 0,2% de janeiro. Os gastos com mensalidade escolar e transporte aceleraram o aumento dos preços neste mês. Mas na comparação com fevereiro do ano passado, o resultado foi melhor, já que em fevereiro de 2025 a taxa registrada foi maior do que 1,2%. Esses dados são do IBGE, foram divulgados hoje cedo. A pesquisa mostrou que os preços da educação no ensino médio, fundamental e pré-escola ficaram em torno de 8% mais altos, pesando aí no bolso das famílias. Uhum. E no período de férias, com muita gente viajando, teve outro aumento relevante, passagens aéreas, que subiram mais de 11%. O custo com ônibus no transporte público também pesou, em especial para os moradores de Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro, que viram reajustes nas tarifas. Daniel, o IPCA 15 é medido pelo IBGE todo mês, de um mês ao outro, mais ou menos ali entre os dias 15 de cada um. É uma forma de ter uma ideia para saber de para que lado está indo a inflação antes do dado fechado do mês, que também é calculado pelo IBGE. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pelas informações sobre a inflação, portanto, no mês de fevereiro aqui no Brasil. Como ele falou, divulgado pelo IBGE, que também divulgou hoje os valores dos rendimentos domiciliares por pessoa no país. E aí, enquanto o Distrito Federal registrou a maior renda domiciliar por pessoa, o estado do Maranhão registrou a renda mais baixa. Gabriel Corrêa está na linha com a gente, outro Gabriel também com assunto econômico, e tem os detalhes para a gente. Gabriel, boa tarde para você. Olá, Daniel. Boa tarde para você e boa tarde para o ouvinte também. Exatamente, Daniel. Essa pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD Contínua, aponta que o rendimento domiciliar por pessoa no país foi em média de R$ 2.316 no ano passado. O Distrito Federal, como você disse, liderou esse ranking com renda de R$ 4.538. E na outra ponta da lista ficou o estado do Maranhão, com a renda mais baixa, R$ 1.219. A capital do país está bem à frente, até mesmo dos estados com melhores desempenhos. Todos eles ficam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para São Paulo, R$ 2.956, e Rio Grande do Sul, R$ 2.839. Já as menores médias de renda estão concentradas no Nordeste e no Norte, com destaque para o Acre, R$ 1.392, e para o Ceará, R$ 1.390. Daniel, esses dados são repassados depois para o Tribunal de Contas da União e são usados para definir os repasses do Fundo de Participação dos Estados. Na medição, foram considerados os rendimentos de trabalho e também de outras fontes, incluindo pensionistas e trabalhadores domésticos. Daniel, eu volto contigo. Muito obrigado, Gabriel Corrêa. E agora eu volto com Gabriel Bruns, Gabriéis, aqui tratando de assuntos econômicos no Repórter Nacional. Seguimos com resultados da economia do país, agora para falar das contas públicas que tiveram superávit primário de 103 bilhões de reais no mês de janeiro, dado aí que é uma espécie de termômetro da saúde financeira de um país, né? E aí, de forma simples, ele mede aí quanto que o governo arrecada ou perde no equilíbrio das contas. Então, superávit primário de 103 bilhões. Gabriel Brum, explica pra gente. É isso aí, Daniel. Esse resultado, ele engloba os desempenhos da União, estados, municípios e empresas estatais, com exceção dos bancos públicos. Uhum. O resultado foi muito próximo ao de janeiro de 2025. Esse dado aí foi divulgado hoje pelo Banco Central. Essa conta envolve, como você falou, o que os governos arrecadam, menos o que eles gastaram, isso no mês de janeiro. Aí o relatório mostrou que o governo federal teve um superávit de 87 bilhões de reais e os governos estaduais e municipais também superávit de 21 bilhões de reais. Por outro lado, as estatais ficaram no vermelho em quase 5 bilhões. Se a gente considera os juros pagos no mês passado, o resultado continua no azul, mas cai para 40 bilhões de reais. Em janeiro, o governo pagou 63 bilhões em juros, 20 bilhões a mais que em janeiro de 2025, por causa da taxa Selic, que está maior, e do aumento das dívidas também, segundo o Banco Central. Esse resultado positivo costuma acontecer no começo do ano, segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha. Superávites nominais nas estatísticas fiscais são raros e aconteceu nesse mês em função, a gente tem uma sazonalidade, como eu já mencionei, bastante favorável para a obtenção de superávites primários bastante elevados no mês de janeiro. O economista Newton Marques explica que o início do ano é ajudado com pagamento de impostos atrasados, alterações de alíquotas e poucas despesas, além da economia aquecida no ano passado. Os números do relatório, então, são positivos, mas ainda não dá para traçar uma tendência para o resto do ano. Você tem mudanças importantes, que foram os casos da isenção do imposto de renda de pessoas que ganham até R$5 mil, cobrança de tributos no chamado andar de cima, de 10%, e se, por acaso, esses chamados penduricalhos que o Supremo está querendo fazer com que sejam contidos, isso também pode trazer algum tipo de benefício para os gastos públicos. Bem, ainda segundo o relatório do Banco Central, a dívida líquida, que calcula que o país deve com o que tem a receber, teve uma queda, chegou a 65% do PIB, Produto Interno Bruto, que equivale a 8 trilhões de reais. Já a dívida bruta se manteve estável em 78,7% do PIB, cerca de 10 trilhões de reais. Daniel. Obrigado, Gabriel Brum. Os resultados, portanto, para a gente das contas públicas, 12:27. O assunto agora é trabalho. Vamos falar agora da lei de igualdade salarial. Porque, como determina a lei, as empresas com 100 ou mais empregados têm até este sábado, amanhã, 28 de fevereiro, para preencher as informações complementares do relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. O Ministério do Trabalho e Emprego utiliza esses dados para consolidar as informações da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, para elaborar o relatório individual de cada empresa. E aí, a partir do dia 16 de março, mês que vem, o relatório vai estar disponível no site do Emprega Brasil e deverá ser divulgado pelas empresas também em seus canais oficiais até o dia 31 de março. Para exemplo, a gente lembra aqui do quarto relatório, apresentado no segundo semestre do ano passado, 2025, ele apontou, olha só, que as mulheres recebiam em média 21,2% menos do que os homens nas mesmas funções. Ao todo, cerca de 54 mil empresas devem participar, então, dessa elaboração do relatório agora no primeiro semestre de 2026. Esportes. O Flamengo tentou, mas deixou escapar o título da Recopa Sul-Americana jogando em casa, no Maracanã, contra o Lanús da Argentina. Vamos a esse e a outros destaques do futebol com Bruno Mendes. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Quarta rodada na Vila Belmiro. O Santos, com 2 gols de Neymar, venceu o Vasco por 2-1. Recopa Sul-Americana. O Flamengo venceu no tempo normal, 2-1. Levou para a prorrogação. Mas o Lanús fez 2 gols e ficou com o título da competição. Copa do Brasil. O Ceará venceu o Primavera por 2-1. Está classificado. Assim como o Porto Velho, que precisou dos pênaltis para eliminar o Operário do Mato Grosso. A Portuguesa goleou o Alto do Piauí por 5-1. 1 e também está na próxima fase? Fim de semana com muitos jogos decisivos pelo Brasil e na América do Sul. No sábado, Campeonato Sul-Americano Sub-20 Feminino, o Brasil precisa de uma vitória simples por 1-0 sobre a Venezuela para ficar com o título da competição. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. E no tênis de mesa, Hugo Calderano e Bruna Takahashi fizeram história e são campeões nas duplas mistas do WTT Singapura Smash, dupla brasileira que é a primeira não asiática da história a vencer um torneio na categoria Grand Smash, nível mais alto da série mundial da Liga Mundial de Tênis de Mesa. Hugo e Bruna, que venceram nada mais nada menos do que a dupla número 1 do mundo, sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yubin. Meio-dia e 29, hora certa em Brasília. O Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Egbert Martins. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Tchau! Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional. Informação, emoção e esporte de verdade. O atletismo brasileiro também está no YouTube. Na TV Atletismo Brasil, você acompanha campeonatos, bastidores, grandes atletas e as novas gerações do esporte. Quer ficar por dentro de tudo? Acesse o YouTube, procure TV Atletismo Brasil e se inscreva no canal. Oferecimento: Loterias Caixa e Caixa Econômica Federal, patrocinadoras master do atletismo brasileiro. Rádio Nacional. Rádio Sociedade, com Felipe Rangel. Olá, você está sintonizado e sintonizada na Rede Nacional de Comunicação Pública. Estamos chegando com o Rádio Sociedade, a sua revista diária de educação e cultura. Eu sou Felipe Rangel e hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Trago então os destaques do programa de hoje. O Vidbula, podcast produzido pela Rádio Agência Nacional, que esclarece dúvidas sobre o benefício de prestação continuada. Na faixa musical, você confere o novo álbum da cantora Oda Cairu, chamado Flor do Mangal. Tudo isso em menos de 30 minutos, aqui no Rádio Sociedade. Rádio Sociedade, com Felipe Rangel. O nosso programa é transmitido pela Rádio MEC do Rio, em rede com a Nacional de Brasília e também com a Universitária de Teresina. Você pode nos ouvir onde quer que você esteja, nos quatro cantos do Brasil. Sintonize agora o dial da emissora pública da sua região ou pela internet, vai lá em radiomec.ebc.com.br. Tem ainda uma terceira possibilidade, pelo celular. Baixe de graça o app Rádios EBC. Vamos nessa? Apenas começamos. Vem aí o História Hoje. 182 anos atrás, a República Dominicana se tornou independente do Haiti. Em 27 de fevereiro de 1844, a República Dominicana consegue sua independência do Haiti. Tanto o Haiti quanto a República Dominicana ficam na ilha de São Domingos, a segunda maior do Caribe depois de Cuba. A República Dominicana está no lado leste da ilha e o Haiti no lado oeste. Quando Cristóvão Colombo e os espanhóis desembarcaram na ilha de São Domingos em 1492, habitavam lá os índios taínos. Já no fim do século XVI, quase toda a população nativa havia desaparecido, tendo sido escravizada ou morta pelos conquistadores. A parte ocidental da ilha, onde hoje fica o Haiti, foi cedida à França pela Espanha em 1697. Dois séculos depois, a França passou a dominar toda a ilha. Em 1801, o ex-escravo Toussaint Louverture tornou-se governador-geral, mas foi deposto e morto pelos franceses. O líder Jean-Jacques Dessalines organizou o exército e derrotou os franceses em 1803. No ano seguinte, foi declarada a independência do Haiti e Dessalines proclamou-se imperador. Em 1814, após um período de instabilidade, o Haiti foi dividido em dois e a parte oriental da ilha reocupada pela Espanha. 8 anos mais tarde, o presidente Jean-Pierre Boyer reunificou o país e conquistou toda a ilha. Em 1844, uma nova revolta derrubou Boyer e a República Dominicana conquistou a independência em 27 de fevereiro. A vitória aconteceu com táticas de guerrilha. Os revoltosos mudavam constantemente os ataques, faziam sabotagens e ações terroristas. Juntamente com os caudilhos, militares, proprietários de terras com influência política, os rebeldes dominicanos derrotaram a superioridade militar do Haiti. História hoje. Sonoplastia de Messias Melo, produção de Gabriel Palma e apresentação de América Melo. Esporte em Sociedade. O Boletim dos Esportes com o professor Wagner Gomes fala sobre os Jogos Paralímpicos de Inverno e também do Mundial de Marcha Atlética que será realizado em Brasília. Olá, Stade Mandeville, no Reino Unido, é o berço do esporte paralímpico e foi o local da cerimônia de acendimento da chama paralímpica que, após 11 dias, chegará à Itália para a abertura dos Jogos de Inverno, Milão Cortino. Será no dia 6 de março, na Arena Verona. Os Jogos terminarão no dia 15 de março e o Brasil se apresentará com uma maior delegação, 8 atletas. Uma competição muito esperada pelos marchadores brasileiros é o Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Será uma oportunidade de participar do Mundial em casa. Tudo já está preparado para receber a competição no dia 12 de abril em Brasília. Os brasileiros têm marcado presença nas competições mais importantes da modalidade, com grande destaque para Caio Bonfim, que tem contribuído para a popularização da marcha no Brasil. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana, voltamos na segunda-feira. Valeu, Wagner, até segunda. Bom fim de semana para você e um grande abraço. Seguimos com informação no Fique Ligado. Fique Ligado. Tiroteios caem, mas letalidade aumenta no Grande Rio em 2025. Tatiana Alves. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, divulgado nesta quinta-feira, revela que a violência armada na região metropolitana do Rio de Janeiro permaneceu em patamares elevados em 2025. O estudo identificou 2.315 tiroteios na região, o menor patamar de violência armada no Rio desde 2017, quando a série histórica começou. Porém, 39% dos tiroteios ocorreram em ações policiais. Essa é a maior proporção de tiroteios envolvendo policiais já registrados pelo Fogo Cruzado. Apesar da redução no número de tiroteios, a letalidade aumentou. Ao todo, 1.722 pessoas foram baleadas no Grande Rio, uma média de quase 5 por dia, representando um salto de 10% em relação às 1.568 vítimas de 2024. O balanço aponta que 944 pessoas morreram, uma alta de 23%, e 778 ficaram feridas. Ainda de acordo com o levantamento, o número de mortos em operações policiais na região metropolitana do Rio chegou a 460 em 2025, alta de 52% na comparação com o ano anterior. Ao menos 155 agentes de segurança foram baleados no ano passado. Houve 133% de aumento de mortos em chacinas policiais ante 2024. Chama atenção, no relatório do Fogo Cruzado, o crescimento dos confrontos entre grupos armados. Em 2025, disputas por território aumentaram 26% em relação ao ano anterior. Os reflexos das disputas territoriais impactam no funcionamento dos serviços públicos essenciais. Na região metropolitana do Rio, a violência armada comprometeu o calendário escolar, resultando na interrupção de 47 dias letivos devido a confrontos. O estudo identificou 550 laboratórios de processamento de cocaína desmantelados no Brasil entre janeiro de 2019 e julho de 2025. Destes, 159 realizavam refino propriamente dito e 370 faziam adulteração da droga. Os dados do Fogo Cruzado indicam que o Brasil deixou de ser apenas mercado consumidor e corredor de exportação para se tornar centro relevante de refino. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Obrigado, Tatiana. Governo adia por 90 dias regras sobre trabalho em feriados. Renato Ribeiro. O governo adiou por 90 dias a entrada em vigor de uma portaria que estabelece regras para o trabalho em feriados no setor do comércio, que começaria a valer em 1º de março. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a medida busca ampliar o prazo para negociações entre trabalhadores e empregadores sobre o funcionamento nos feriados, principalmente de supermercados, farmácias e lojas. A portaria revoga uma decisão do governo anterior que autorizava o trabalho nessas datas, com base em acordos individuais com os empregados, contrariando a legislação. A lei diz que o funcionamento do comércio em feriados depende de autorização prevista em convenção coletiva entre empregadores e trabalhadores e deve seguir também norma municipal. Para discutir as regras e buscar um consenso, foi criada uma comissão com 10 representantes dos trabalhadores e 10 dos empregadores, que vai se reunir duas vezes por mês. As entidades têm agora 5 dias para indicar os nomes que farão parte do colegiado. O Ministério do Trabalho diz que, ao reafirmar a exigência de convenção coletiva, o governo reconhece e valoriza a negociação coletiva como pilar das relações de trabalho. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Valeu, Renato. Literatura potente de Ana Paula Maia é finalista do Booker Prize 2026. Vamos saber mais com Carolina Pessoa. A brasileira Ana Paula Maia, nascida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é uma das selecionadas da primeira lista de finalistas do Booker Prize 2026, um dos mais importantes prêmios literários do mundo. A autora e roteirista foi escolhida pelo livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2018. A obra narra o cotidiano de uma colônia penal isolada, em vias de desativação. O local, que deveria socializar os detentos para reinserção na vida em comunidade, acabou se transformando em uma espécie de campo de extermínio. Ana Paula também é autora de O Habitante das Falhas Subterrâneas, de Gados e Homens e da trilogia A Saga dos Brutos. Seus livros foram publicados na Alemanha, Argentina, França, Itália, Sérvia, Estados Unidos e Espanha. A escritora também tem diversos contos publicados em antologias e trabalhou como roteirista em variados projetos para televisão, cinema e teatro. Nas redes sociais, a editora Record, responsável pela publicação de Assim na Terra como Embaixo da Terra, ressaltou que, com a indicação, Ana Paula Maia ganha destaque internacional e leva para o mundo uma literatura potente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina. Agora a gente segue com o podcast Vidbula, que traduz temas ligados à saúde de forma acessível. O Vidbula é apresentado por Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva. Com uma abordagem leve, objetiva e inclusiva, o programa traz temas essenciais como acessibilidade, diagnóstico, tratamentos e benefícios sociais. O episódio de hoje esclarece dúvidas sobre o benefício de prestação continuada. Vidbula. Vidbula. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vidbula, o seu podcast sobre saúde, bem-estar e direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. Eu sou a Raíssa Saraiva. E eu sou Patrícia Serrão. Hoje, vamos falar sobre um tema fundamental, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e quem tem direito a ele. E aí, às vezes a pessoa com deficiência fica meio perdida de saber. Ou então tem uma doença grave, um diagnóstico, e não sabe se isso vale para isso ou para aquilo. Como é que funciona direito esse benefício de prestação continuada? Quem tem direito? Como podemos solicitar? O BPC é um benefício assistencial que pode ser essencial para muitas pessoas. para esclarecer tudo, trouxemos novamente Tiago Elton Ribeiro, advogado especialista em direito das pessoas com deficiência, direito constitucional e advocacia previdenciária. Vidibula. Para começarmos, o que é exatamente o benefício de prestação continuada e quem tem direito a ele? Quando a gente fala do benefício de prestação continuada, né, o BPC, a gente está falando de um benefício assistencial criado pelo governo federal para quem? Para duas situações. Ou para o idoso com mais de 65 anos, que não tenha nenhum meio de prover sua própria manutenção ou de ter provido ela pela sua família, ou para qualquer pessoa com deficiência, em qualquer idade, que comprovadamente não tenha como prover ali a manutenção de seu sustento ou de ter isso provido pela família. Ou seja, tem que se observar a renda da família. E o que configura grupo familiar pela lei? Está debaixo do mesmo teto ali, a gente tem que ter o cônjuge ou o companheiro, né? Os pais, ou na ausência ali dos pais, a madrasta ou o padrasto, os irmãos que forem solteiros, filho enteado, solteiro, e também os menores tutelados que vivam sob o mesmo teto. De regra, essa turma é considerada grupo familiar. Então, pega essa turma em casa, vê quem trabalha, soma a renda de todo mundo e divide por cabeça. E aí a gente tem ali a renda per capita. Aquelas pessoas com deficiência em que a renda per capita da família ela é inferior a um quarto do salário mínimo, essa pessoa está no contexto de vulnerabilidade social, que é considerado para fins de acesso ao BPC. E qual é o processo para solicitar o benefício? Então, ela vai ter que estar inscrita no CAD único, né, no Cadastro Único Livre para Programas Sociais do Governo Federal, tá? E vai ter que comprovar a deficiência dela através de uma perícia que o INSS vai fazer. É uma perícia simples? Que não é uma perícia tão simples. É uma perícia médica e social, né, onde vai se fazer uma análise de funcionalidade mesmo do quadro, tá, para verificar se essa pessoa, de fato, atende os requisitos básicos. O primeiro requisito, renda, e o segundo requisito de comprovar ser pessoa com deficiência. Muitas vezes, pessoas relatam dificuldades para conseguir o BPC. Quais são os principais problemas enfrentados? O INSS é quem opera essa política pública. Entretanto, existem uma série de erros que acontecem administrativamente. Muitas pessoas acabam não tendo a deficiência, às vezes, reconhecida. O cálculo da renda, às vezes, é feito com algum vício ali, acaba errando, né, a questão da vulnerabilidade. Existem algumas situações pontuais em que é possível flexibilizar um pouco esse critério de renda através de uma ação judicial, tá? Então é importantíssimo que a pessoa, né, diante de uma negativa, por exemplo, do BPC, que ela procure um advogado da confiança para poder avaliar o caso concreto. Tiago, o BPC pode ser considerado como uma aposentadoria? Tem gente que acha que o BPC é uma aposentadoria. Não é. Ele é um benefício ali para tampar um buraco ali de uma necessidade que a pessoa tem no momento. E isso pode gerar um problema futuro para as famílias que dependem exclusivamente do BPC, né? Ele não gera 13º, ele não gera pensão por morte na falta da pessoa com deficiência, né? Acontece muito, por exemplo, mães de crianças com deficiência, que têm uma doença rara, por exemplo. Aí a mãe larga tudo, para de trabalhar, o pai às vezes abandona, aquela mãe fica solo cuidando daquela criança com deficiência recebendo BPC. Acontece, infelizmente, de às vezes inverter a ordem natural, a criança morrer primeiro que a mãe. E aí como que fica a situação dessa mãe depois? Ela ficou o tempo todo cuidando da filha com BPC, não trabalhou, não contribuiu para o INSS, BPC não deixa pensão e ela nem tem contribuição para se aposentar. Qual é a dica, então, para essas famílias se prepararem para um futuro talvez sem o BPC? São situações que, às vezes, por falta de informação, pessoas deixam de cuidar do futuro previdenciário, né? Então, é importante que a pessoa que recebe BPC ou até mesmo ali, o familiar, né, também cuide do seu futuro, né? Porque tem formas específicas de se contribuir junto ao INSS para evitar a perda do benefício. Né? Hoje você tem, por exemplo, a contribuição na modalidade facultativa junto ao INSS, que permite a pessoa com deficiência, às vezes, que está recebendo BPC, também fazer uma contribuição. Às vezes tem alguém da família, tem algum amigo que quer ajudar, por exemplo, essa pessoa a um dia sair do BPC e se aposentar. Basta que ela faça as contribuições normalmente. A gente ouve falar muito sobre fraudes no BPC. Como o governo fiscaliza isso? A gente sabe que muitas pessoas que às vezes não têm direito, estão utilizando benefícios, às vezes omitem informação. E o INSS, o sistema de previdência, está cada dia mais intenso em termos de fiscalização para poder operar e não permitir que esse tipo de situação aconteça. Então, muitos benefícios estão sendo cancelados, né, suspensos, existem cartas de dívida sendo emitidas, identificando o benefício indevido. Né? Então, assim, é uma política bem complexa, mas que atende em todos os cantos do Brasil hoje, mas elas têm regras específicas que são regidas ali pelo INSS. Então, é importante que só quem realmente se encaixe nos critérios solicite o benefício, né? Exatamente. O BPC não é para toda pessoa com deficiência. Muita gente acha, ah, eu tenho deficiência, tenho direito a algum benefício? Eu fiquei sabendo de uma pessoa que tem. Não. Quem tem direito ao BPC em relação à deficiência são as pessoas que estão no contexto de vulnerabilidade social. Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que esse episódio ajudou muita gente a entender melhor seus direitos. Quem quiser tirar outras dúvidas jurídicas, pode procurar pelo Clube dos Direitos da Pessoa com Deficiência lá no YouTube, onde o Tiago e a sua equipe compartilham informações sobre esse e outros temas. Vídeo Bula. E para vocês, ouvintes, muito obrigado pela companhia. Sigam o Vidibula no seu agregador de podcasts favorito e compartilhem esse episódio com quem precisa saber dessa informação. E se você que está ouvindo tem dúvidas ou sugestões, manda um e-mail para a gente, vidibula@ebc.com.br. Queremos ouvir vocês. O Vidibula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O podcast é idealizado e apresentado por mim, Raíssa Saraiva, e por Patrícia Serrão. A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Lúcia Safatli. Na operação no Rio de Janeiro, Tony Godoy. Você pode ouvir outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube. Para mais informações, vide Bula. Esse foi o podcast Vidibula da Rádio Agência Nacional, que passa por aqui todas as sextas-feiras. Esse e todos os outros episódios estão disponíveis na Rádio Agência Nacional, nos principais tocadores de áudio e no YouTube, com versão acessível em Libras. Estamos quase chegando ao fim, mas antes, vamos ouvir o mais recente trabalho da cantora Oda Cairu na Faixa Musical. Faixa Musical, a sua dose diária dos lançamentos da música brasileira. Confira neste Faixa Musical o novo álbum de Oda Cairu, chamado Flor do Mangal. Aquele cheiro, me abençoe agora, a sua fé soprará o meu veleiro. Eu sei que dói no peito, pelo mundo lá fora, tu és meu candinheiro, quando a noite demora. Oda Cairu é uma artista que carrega no nome e na obra a força das águas e da terra. A jovem de 26 anos nasceu no arquipélago de Cairu, na Bahia. Sua música nasce do encontro entre tradição e experimentação, misturando ritmos afro-brasileiros e poesia. Com uma trajetória marcada pela pesquisa de raízes culturais e pela valorização de territórios ancestrais, Oda constrói canções que são ao mesmo tempo delicadas e potentes. Janaína. Flor do Mangal apresenta um repertório autoral que mergulha no universo simbólico do mangue, espaço de resistência, fertilidade e transformação. Ao longo das faixas, a artista costura metáforas sobre pertencimento, natureza e identidade, sempre com arranjos que equilibram percussões orgânicas, harmonias envolventes e interpretações carregadas de emoção. Flor do Mangal possui 12 faixas. É um trabalho que dialoga com a ancestralidade, mas aponta para o presente, conectando tradição e contemporaneidade em uma escuta sensível e atenta. Vamos ouvir a faixa Nosso Diferente. Delicadamente, o suficiente só pra instigar. e assim memorizar vagarosamente nosso diferente é a peculiaridade do que se sente, desejo resistente de descobrir e conhecer, libertar, aguçar, sentir, deixar se permitir, sensações acontecer, coisas começam a despertar em mim, frutos dos gatilhos que fazem com permanentes, além de beijos do carinhão, morder, gostar de machucar delicadamente o suficiente só pra instigar e assim memorizar vagarosamente nosso diferente é gostar. A química intensa existente faz gostosa dor, âmbito do prazer. Externalizar o que profundamente uma vez se inibiu crescer. Delicadamente o suficiente só pra enxergar e assim memorizar vagarosamente nosso diferente é. Você ouviu Nosso Diferente, música composta e interpretada por Oda Cairu. Esta faixa você encontra no álbum Flor de Mangal, disponível nas diversas plataformas digitais de áudio. Faixa musical. Apresentação, Gláucia Araújo. Produção, Márcia Letícia. E aqui encerramos mais uma semana no Rádio Sociedade. Tivemos na operação de áudio Lucas Alexandre, na produção David Isidoro e na apresentação Felipe Rangel. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até segunda. Rádio Sociedade, desde 1923, presente nas ondas da Rádio MEC. Rádio Nacional. Vem, vem, vem. Segura o balanço, segura o balanço. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amarra. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca. Mais o quê? Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado. Que delícia, hein? Bora! É. Momento da ouvidoria. A ouvidoria da EBC acompanhou um início de ano marcado por desafios técnicos e editoriais. 2026 traz Copa do Mundo, Olimpíadas de Inverno e eleições. Contextos que ampliam o consumo de informação e exigem responsabilidade editorial. O público cobra contextualização, diversidade de fontes e equilíbrio na cobertura jornalística, especialmente em temas como Venezuela, tensões do Oriente Médio e mudanças climáticas e políticas globais. Destaque também para os 90 anos da Rádio Nacional, patrimônio da comunicação brasileira. A ouvidoria transforma a escuta da sociedade em aprimoramento institucional, tornando a EBC cada vez mais próxima do público. Envie um elogio, uma reclamação, uma solicitação ou uma sugestão para ouvidoria@ebc.com.br. É a EBC mais perto de você. Rádio Nacional, AM, Brasília 980, uma emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Sintonia Nacional, a frequência da boa música e da informação. Oi, oi, gente amiga, boa tarde. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Distrito Federal e em torno. Boa tarde, meu querido Brasil. É o som gostoso da Rádio Nacional AM Brasília, 980 kHz, que nasce aqui no Planalto Central e espalha amor, informação, entretenimento, Brasil afora. Oi, gente amiga, vou ficar com você até as 15 horas aqui na 980. Sintonia Nacional, notícias, bate-papo pelo WhatsApp 699674-1536, a boa música e a sua participação. Este amigão Frank Silva agradece a companhia e convido para ficarmos juntos até às 15 horas. Hoje é dia 27 de fevereiro, Dia Nacional do Livro Didático, né? Esta data homenageia uma das ferramentas essenciais para a formação educacional dos alunos. O livro didático reúne as informações que o aluno necessita para ajudar a desenvolver o seu conhecimento em todas as etapas da educação, desde o ensino fundamental até os superiores. Os livros didáticos também são muito importantes para orientar os educadores, professores no processo de ensino e aprendizagem. Um abraço a todos os envolvidos. Quem não é envolvido com um livro, né? Um livro didático, enfim, todo dia temos que aprender alguma coisa. Agora, 13 horas, 3 minutinhos, chegou a hora da nossa mensagem de reflexão. Meu querido, minha querida amiga ouvinte, agradecemos a Deus por tudo. Porque parece ser tão mais fácil reclamar da vida, hein? Porque temos uma certa tendência a ficarmos insatisfeitos e a achar que estamos muito longe de tudo aquilo que sonhamos. Somos assim, né? Porque a grama do vizinho parece ser tão mais verde do que a nossa, hein? Será que é tão difícil olhar para a nossa vida e para nós com o mesmo olhar que lançamos para os outros? Meu amigo, minha amiga, nós precisamos aprender a ter orgulho do que somos, do que fazemos e do que temos. Precisamos ser menos críticos e menos cruéis conosco. Precisamos saber relevar as nossas falhas e fraquezas e saber celebrar as pequenas conquistas diárias. Os nossos dias são feitos de pequenos passos, e é com o sucesso dos pequenos passos que vamos chegar onde queremos. É com este olhar generoso sobre mim. E você deve olhar sobre você mesmo, sobre a nossa vida, a minha, a sua vida aí, a minha vida aqui, a sua aí em particular, que devemos agradecer a Deus tudo o que alcançamos até hoje. Deus, muito obrigado por tudo de bom que é colocado em meu caminho. Devemos falar assim porque não sabemos o que é bom ou ruim. Deus sabe tudo o que coloca no seu caminho. E vamos completar a nossa mensagem com uma canção de Xande de Pilares. Gratidão, cante com o Xande. 1:05, boa tarde. Muita gente me ajudou a chegar aqui. Foi aos trancos e barrancos que eu consegui. Minha família, meus amigos, minha fé. A vocês devo tudo. Canela russa, eu andava por aí, procurando anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli sapo sem sorrir. Suportei absurdos, conquistando amizades, ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais, quando olho pra trás só consigo sentir gratidão pela força que não me deixou desistir. Por ter sido escolhido para essa missão, obrigado meu Deus por você existir. Sempre me deu a mão, gratidão. Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens eu perco meu chão. Obrigado meu povo por fortalecer. Beijos no coração. Aqui. Foi aos trancos e barrancos que eu consegui. Minha família, meus amigos, minha fé. A vocês devo tudo. Canela russa, eu andava por aí, procurando um anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli sapo sem sorrir. Suportei absurdos, conquistando amizades, ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais, quando olho pra trás só consigo sentir gratidão pela força que não me deixou desistir. Por ter sido escolhido para essa missão, obrigado meu Deus por você existir. Sempre me deu a mão, gratidão. Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens eu perco meu chão. Obrigado meu povo por fortalecer. Beijos no coração, pela força que não me deu. origens eu perco meu chão. Obrigado, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração. Obrigado a todos que me deram moral. Obrigado a todos que dão moral para quem tem um objetivo a vencer na vida. Aquele cara que tá lá em cima não dorme por esse motivo. Deus é Deus, Deus é maior, maior é Deus. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Amém. 1:19. Se abraça, nada disso tem valor. Ivete Sangalo, de Roberto Erasmo Carlos, Além do Horizonte, 1:13. Comunicando, Frank Silva. Muito bom estar aqui com você nessa tarde gostosa. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E vamos agradecer já o recadinho aqui do nosso amigo ouvinte. Boa tarde, Frank Silva. Sou Wesley, Wesley Rádio. Wesley, boa tarde. Estou ligadinho no Sintonia Nacional. Quero mandar um abração aqui para Milena, Cursina, Ivanilde, Maria Irandi, Antônio Lopes, Luiz Antônio de Tucumã, Ângela, o pessoal do grupo Frank Silva Rádio Nacional, Carminha, Japa, enfim. Wesley, muito obrigado pela audiência, meu amigo. E vamos seguindo, minha gente, dá uma olhadinha aqui nas notícias. A Deogracia me mandou o seguinte nota: olha, o número de mortes, aquela coisa, né, gente, das enchentes, né, os deslizamentos, que está preocupando a gente, né? O número de mortes causadas pelas chuvas na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, subiu para 59. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Juiz de Fora, foram encontrados 53 corpos e 13 pessoas permanecem desaparecidas. Ao todo, a cidade tem 3.500 desalojados e 253 pessoas desabrigadas. Na cidade de Ubá, a tragédia causou 6 mortes e 2 pessoas continuam desaparecidas, né? Pois é, gente. E o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou que a prioridade das equipes da Defesa Civil continua no resgate das vítimas das chuvas e enchentes que atingiram a Zona da Mata Mineira. Ainda segundo Valdez Góes, o governo também trabalha nas ações e restabelecimento dos serviços essenciais, na mobilidade, limpeza urbana e reconstrução das cidades. Até o momento, a tragédia contabiliza 59 mortes nos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. E a partir de hoje, gente, os moradores das cidades de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, atingidas, poderão solicitar o saque do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O valor limitado a R$ 6.220 será solicitado na Caixa Econômica Federal pelo aplicativo FGTS. É necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saques pelo mesmo motivo, calamidade, em menos de 12 meses. Agora são 13 horas e 16 minutos, vamos todos aí dentro da sua religião, da sua fé, rezar e pedir a Deus a proteção para aquelas pessoas que estão sofrendo neste momento devido aí a esse desastre, desastre natural, né? Provocado pelas chuvas. São 13 horas mais 16 minutinhos, nós vamos seguindo, vamos cantando, vamos trazendo aqui. Se eu quero mandar um abração bem forte aqui para o Messias. Ô Messias, boa tarde. Está aqui em Brasília também. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E quem está chegando também aqui no nosso programa, deixa eu ver. Vou abrir o áudio primeiro, não está baixando, né? O Valdivino, lá de Minas Gerais, né? Valdivino, boa tarde. Alô, alô, meu amigo Frank Silva, aqui é o Valdivino Santos, estou aqui em São João do Paraíso, Minas Gerais. Estou aqui curtindo Sintonia Nacional, gostaria de ouvir a música com Leandro e Leonardo para nunca mais dizer adeus. Ofereço para essas pessoas maravilhosas que estão sempre na sintonia da Rádio Nacional e do Sintonia Nacional com Frank Silva. Viva a tarde! Falou, meu amigo, um abraço para você. Ele está bem longe, né, de Juiz de Fora, está aqui já próximo à região da Bahia, por aqui, né, na zona, uma região distante lá de Juiz de Fora. Aí é bem equilibrada a natureza, não é? Não é, o Valdivino? Graças a Deus, nada está acontecendo de ruim aí na sua região. Agora são 13 horas e 18 minutos. Minas Gerais é um estado muito grande, né? Divide aqui com Goiás, divide lá com Rio de Janeiro e divide com a Bahia. É muito grande o estado de Minas Gerais. Agora são 13 horas mais 18 minutos. Nós vamos seguindo aqui com o nosso programa, lembrando do nosso WhatsApp, né? 619-9674-1536. Você está na Nacional AM Brasília, 980 kHz, também na internet, na Parabólica, no aplicativo radios.tbc.com.br. Muito obrigado. Quer mandar o seu recadinho? WhatsApp é 619-9674-1536. São 13 horas mais 19 minutinhos. Vamos então aí, achou o Leonardo? Eu acho que é Não Aprendi a Dizer Adeus. É a canção que ele pede, né? Ele pediu qual? Para nunca mais dizer adeus. Bom, então nós vamos aguardar, viu? Vamos fazer mais uma pesquisazinha, viu, garoto? Agora nós vamos trazendo aí o Zé Neto e o Cristiano, Ferida Curada, né? Para você que está aí curtindo a gente em casa, no trabalho, em qualquer ponto deste nosso querido e imenso Brasil. 13 horas 19 minutos e meio. Vamos seguindo aqui de boa. Tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a distância zerou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Preocupa não, que essa dor aí logo passa. Nascimento e Cristiano, rapaz. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a distância zerou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Preocupa não, que essa dor aí logo. Muito bom, e vamos seguindo, vamos trazer aí o pedido do nosso amigo lá de Minas Gerais, Leandro e Leonardo, para não dizer adeus, para nunca dizer adeus. Viu, Valdivino? Tá aí essa música, 1h22. Sorriso é como as estrelas. Para mim o teu olhar tem a luz da lua. Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar. Ó princesa, por favor não vá. É tão bom esta paixão que tenho no meu peito. Quanto amor guardado no meu coração. Quantas vezes for preciso, gritarei ao mundo que te amo, e você vai se orgulhar de mim. Vem, amor, me abra de uma vez. Arranque todos os segredos meus. Ocupe a solidão do coração que te pertence, pra nunca mais me dizer adeus. Saber de mim, vou tentando convencê-la o quanto te amo. Mesmo que você recuse ouvir a minha voz, eu não desisto. Vou gritar, te amo demais. Vou gritar, arranque todos os segredos meus. Ocupe a solidão do coração que te pertence, pra nunca mais me dizer adeus. Pra nunca mais me dizer adeus. Muito bom. Agora 13 horas 26 minutos. Comunicando Frank Silva. É com muito prazer que nós estamos aqui trabalhando para você no Sintonia Nacional, Rádio Nacional AM Brasília 980. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E aí, sextou, né? Sexta-feira, programação aí pro final de semana, como é que tá? Quer saber como é que tá o tempo, né? Olha, hoje, dia 27, segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, essa tarde aí com muitas nuvens, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, né? Isso. É, umidade 95%, à noitinha, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e aí a umidade que é um pouco 60%, né? Amanhã, dia 28, temperatura mínima 19, máxima 26, umidade 95%. É, amanhã, na parte da manhã, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, né? Na parte da tarde também, mesmo quadro, muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. E à noite, na hora da curtição, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Então, tá aí. No dia 1º de março, é domingo, né? Olha aí, temperatura mínima 19. É, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura mínima 19, máxima 25. Umidade 95. A máxima, a mínima 75%, né? Então, aí o quadro do fim de semana, previsão do tempo, para que você possa planejar aí suas festas, suas curtições, né? Agora, 13 horas mais 27 minutos e meio, nós vamos seguindo, vamos trazendo aí mais sucessos, mais músicas bonitas e a participação da nossa querida amiga Edileuza. Edileuza está curtindo a gente lá em Teresina, no Piauí, no bairro São Pedro, zona sul da cidade. Boa tarde, Edileuza. Boa tarde, Frank Silva. Boa tarde, ouvintes. É, gostaria de, se possível, pedir uma música com Vanusa, Manhã de setembro, essa eu ofereço para o pessoal ali no DF, pessoal ali no Maranhão, pessoal ali no Norte, pessoal lá no Sul do Piauí. Um abração para todo mundo que está ouvindo o programa. Um abraço, Frank, um abraço conterrâneo, um excelente final de semana. Uma boa tarde, tchau, tchau. Beleza, Adileuza. Um abração para você, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. São 13 horas e 29 minutos. Um abração, querida, a todos aí de Teresina, ligado na gente, né? E quem está chegando aqui, viva tarde, é a nossa querida Márcia Ferreira, lá de Braslândia. Viva tarde, né, Márcia? Muito obrigado aí pela participação. Quem também mandou um áudio agora, vamos sair de Braslândia aqui no DF, vamos para as Três Marias, lá nas Minas Gerais, né? Um abração à região de Pirapora. Quem está lá ligadinho na gente, quem está por lá ligado e manda recadinho agora é o Sérgio Rocha Silva. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Frank Silva. Boa tarde a todos os ouvintes. Um alô aí pro Mendigato, né? Que agora ele está falando quase todo dia. Para Milena também, que ele está querendo comunicar com ela via WhatsApp. Uma ótima tarde para vocês todos. A música que eu vou pedir, Arlindo Cruz, Aqui é Meu Lugar. Lugar, Arlindo Cruz. Ok. Então, agora são 13 horas 30 minutinhos, é o nosso Sintonia Nacional. Tem mais alguém chegando. O Valdivino agradece, graças a Deus, tudo bem por aqui, Frank, em relação ao tempo, né? Muito obrigado pela música. Falou, Valdivino, você manda. Vamos à Cursina, lá vamos ouvir a nossa querida Cursina. E ela mandou aqui, meu Deus, olha só que fofura, hein? Bolo, esse bolo aqui é um bolo de chocolate, esse outro é de Puba, lá do Maranhão, Cursina. Puba. Abração para você, querida, vamos ouvi-la. Ela não vai ainda responder. Boa tarde, é sobre o bolo, né? Boa tarde, Cursina. Ah, boa tarde, Frank, boa tarde. Passando por aqui só para falar que tô aqui, marcando meu ponto, tô te ouvindo. Quero deixar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. Um abraço, Milena, um abraço, Marli Batista. Um abraço para todos. E uma boa tarde para nós. Um abração para Dona Aldenor, Ana de Jacareacanga, seu Sebastião Danta, a Zezé Borges. Enfim, para todos os nossos amigos ouvintes, Ezer, todos, Frank, um abraço. Um abraço, querida. É de Puba. Ah? Pareceu chocolate, mas é porque ele ficou bem douradinho. De Puba. Mas é de Puba. A Puba é do Maranhão, mas é feita aqui no Goiás. Adivinhei. Mas eu gosto desse bolo, hein? E ele dá um soninho, né? Vamos comer, tomar o cafezinho, o lanche da noite lá. Dá um soninho bom. Puba é feita da mandioca, né? É um preparo especial. Agora, 13 horas mais 31 minutinhos. Vamos trazer então aí. Vamos pagar Edileuza com Vanusa, Manhãs de Setembro, e depois o Sérgio Rocha com Arlindo Cruz. Meu Lugar. É o bom gosto musical do ouvinte, Sintonia Nacional, Nacional AM Brasília 980, com este amigão Frank Silva. Tá aí pra você. Esquecida fui eu.

que é eterno no meu coração. E aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar com a Maria o terreiro benzer, e ainda tem jogo à luz do luar. Ai, que lugar, tem mil coisas pra gente dizer. O difícil é saber terminar. Você vai levar um dengo, um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e bilhar, buraco, sueca pro tempo passar. Em Madureira, e uma vezinha até posso fazer. No grupo dezena, centena e milhar, pelos sete lados eu vou te cercar. Em Madureira, lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. Diz aí, gente. Em Madureira, lá lá lá lá lá lá lá. Em Madureira. É aí o pedido do Sérgio Rocha, 1h40. Sintonia Nacional com Frank Silva. O Revista Brasil está em novo horário, de 10 ao meio-dia, com a apresentação de Walter Lima e Miguelzinho Martins. Sua manhã continua conectada com muita informação, entrevistas, esporte e o giro pelas regiões do país. Aconteceu. É notícia. Revista Brasil, todos os dias, às 10 da manhã, com Walter Lima e Miguelzinho Martins. Rádio Nacional, 90 anos sem fronteiras. Agora é o jogo de volta das semifinais do Cariocão. Com a vitória no primeiro jogo, o tricolor das Laranjeiras leva vantagem para garantir sua vaga na final. Já o Cruz Maltino tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Fluminense e Vasco, domingo, a partir das 17h30, aqui na Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras. Sintonia Nacional, sintonizado em você. Comunicando, Frank Silva. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Rádio Nacional AM Brasília, 980 kHz, também pelo aplicativo radios.ebc.com.br. Rádio Nacional AM. Vamos juntos até às 15 horas, não é? E quem está chegando aqui para participar do nosso programa é a Márcia Ferreira, é de Braslândia. Boa tarde! Boa tarde, Frank. Viva a tarde, Frank Silva. Legal o seu programa. Tô adorando. Eu, Márcia Ferreira, aqui em Braslândia. Roda a minha música aí, Amado Batista, Sentado na Praça. Beleza. Sentado na Praça, em Braslândia, olhando para este lago lindo e maravilhoso, né? Que bom, hein? Que tal, hein, João? A pracinha lá em Braslândia. Você anda por lá, João? Só na, nos... É pouco, né? Ah, eu já fui Braslândia muitas vezes. Um abração bem forte aí. Acho bonito aí essa praça, viu? Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Um abração para você. Já já vamos trazer a sua música. Agora, 13h44, o governo federal prevê investimentos de 226 milhões de reais em leilões de 3 terminais portuários. São eles portos de Santana, no Amapá, Natal e Porto Alegre. As empresas vencedoras foram CS Infra, o consórcio Portos do Sul e a empresa Fomento do Brasil Mineração. Cada uma arrematou um dos terminais e não tiveram concorrentes em suas ofertas. Agora, 13 horas 44 minutos, vamos trazer aí mais sucessos, mas antes eu quero ouvir o Loi da Banca, nossa amiga Emilson, que está ouvindo a gente lá em Recife. Oi, Loi, boa tarde. Boa tarde, Frank Silva e a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Aqui é o Emilson de Recife. Hoje eu gostaria de ouvir Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei. Sextou, hein? Um abraço. Falou, Loi, da banca aí de Recife. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Faça aí, como a nossa querida amiga, né? A Márcia Ferreira, de Braslândia. O Emilson Bezerra, conhecido como Loi da Banca de Recife. Ele pediu Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei, né? E a nossa querida amiga, o Amado Batista, sentado na praça de Braslândia, olhando para aquele lago bonito, né? Que bom, hein? São 13 horas 45 minutos. Para você fazer o seu pedido, é muito fácil. É só mandar aí pelo WhatsApp 69-9674-1536, beleza? É hora de cantar? Vamos então, tá aí, 13h45. Amado e Raul. Nas minhas noites de angústia e solidão, eu vou à praça recordar o que passou. Ando em silêncio entre as plantas do jardim e sinto em tudo a presença do amor. De vez em quando sinto algo diferente, então procuro na penumbra um rosto amigo. O meu desejo vai queimando pouco a pouco, até parece que você está comigo. Com um sorriso meio triste no meu rosto, vou recordando as nossas noites com carinho. Naquela hora em que todos completam, é que percebo que só eu estou sozinho. Sentado na praça, eu fico sem graça, olhando os casais que passam por mim. Parece um castigo, eu penso comigo, meu Deus, até quando isso vai ser assim? Sofrendo meu castigo, misturo a dor com a vontade de esquecer. Os casais fazendo amor vão sussurrando todas as frases que eu queria lhe dizer. Você trocou a nossa praça tão bonita pelo conforto dos motéis lá da cidade. Você terá toda a riqueza que sonhou, mas certamente não terá felicidade. Enquanto isso, vou vivendo de lembranças das nossas noites ali mesmo no jardim. A esperança é a última que morre. Quem sabe um dia você vai voltar pra mim. Sentado na praça, eu fico sem graça, olhando os casais que passam por mim. Parece um castigo, eu penso comigo, meu Deus, até quando isso vai ser assim? Uma e 49.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 16 agências do trabalhador das 8 às 17 horas durante a semana, hein? Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente para você, você deve fazer o cadastro, porque vale para oportunidades futuras, viu? Vá lá, faça o seu cadastro aí no... Muito fácil, viu? No aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Você vai lá, entra, vão te perguntar, você vai preenchendo e aí fica cadastrado. São 13 horas e 54 minutos. Nós vamos seguindo aqui com o nosso Sintonia Nacional. Mande aí o seu pedido musical, seu alô, né? Sua frase de amor para alguém aí, um recadinho do coração. Fica à vontade. 61. Nosso WhatsApp, 619-9674-1536. 619-9674-1536. Beleza? 13 horas e 55 minutos. Vamos trazendo agora do Victor Chaves com Léo Chaves. O Léo é da dupla Victor e Léo, né? É irmão dele, né? Irmão do Victor. Léo Chaves... cantando com Henrique e Juliano, Fotos. E também o Gustavo Lima, Cama e Coração. Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem, nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Finjo que o tempo não passou. Busquei outros olhos ver você. Fotos do que foi o nosso amor não revelam outra pessoa pra ser. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Já rasguei as fotos mais de pensamento. Quatro cópias do seu beijo em solidão. Uma vida pra tirar você da minha. Já rasguei as fotos mais de pensamento. Quatro cópias do seu beijo e solidão. Com vocês, Henrique e Juliano. Alô! Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem, nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Finjo que o tempo não passou. Busquei outros olhos ver você. Fotos do que foi o nosso amor não revelam outra pessoa pra ser. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus pés disparam meu coração. Já rasguei as fotos mais em pensamento. Quando cópias do seu beijo e solidão. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Já rasguei as fotos mais em pensamento. Quando cópias do seu beijo e solidão. Cama e coração não são interligados. É por isso que das 8 às 18 eu trabalho, das 18 às 20 eu sofro, das 20 às 8 eu saio à procura de alguém que tenha o corpo com disponibilidade pra usufruto em nome da necessidade. Que não pergunta se eu vou mandar mensagem amanhã. Que não precisa acordar junto de manhã. chão do meu quarto tem um fio de cabelo de cada cor. Oh, oh, oh. É perfume caro e perfume barato no meu cobertor. Oh, oh, oh. Vivo de olho molhado, mas nunca de corpo seco. Que eu não tenho quem eu amo, vai com quem não amo mesmo. Chão do meu quarto tem um fio de cabelo de cada cor. Nacional Notícias. Agora são 2 horas no horário de Brasília. Olá, boa tarde, eu sou Daniel Ito e este é o Nacional Notícias com os destaques do momento. Uma notícia que acabou de chegar, a gente fala agora do desembargador Majid Nawef Lawar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele está envolvido naquele julgamento, você lembra, daquela polêmica envolvendo a relação de um homem de 35 anos com uma menina de 12? E a CNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça, determinou o afastamento imediato dele das funções. Repórter Gabriel Brum está aqui no estúdio ao meu lado com os detalhes. Gabriel, conta pra gente essa história. Boa tarde. É isso mesmo, Daniel. Segundo a nota que foi divulgada agora há pouco, a partir da investigação preliminar sobre essa decisão que inocentou o homem de 35 anos de estupro de vulnerável contra uma menina de 12, foram identificados desdobramentos que apontaram para a prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado durante o período em que ele estava nas comarcas de Ouro Preto e Betim, duas cidades de Minas Gerais. Segundo a nota, até o momento, por determinação do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, foram ouvidas ao menos 5 vítimas do magistrado, entre elas uma pessoa que mora, inclusive, no exterior. E a nota informa também que, embora parte desses eventos já tenha passado o tempo de prescrição, parte delas ainda são casos mais recentes, então que determinou então, o prosseguimento das apurações nesse sentido. Certo. Segundo a nota, o corregedor considerou que o afastamento do desembargador, então, é uma medida proporcional à gravidade dos relatos que estão chegando ao CNJ e está alinhada ao devido processo legal. Mas afirma que os procedimentos disciplinares não configuram juízo prévio de culpa, mas têm o objetivo de preservar a credibilidade da magistratura e assegurar o regular funcionamento da justiça e manter também a confiança da sociedade no poder judiciário, Daniel. Que coisa, hein, Gabriel? O desembargador, então, sendo acusado de ter praticado aí atos, né, com menores de idade, é isso? Sim, teve questão com meninas menores de idade. Alguns relatos apareceram nas redes sociais depois do caso da decisão da menina que envolveu a menina de 12 anos. Então, isso. Inclusive, umas pessoas que afirmaram que sofreram abuso, assédio sexual por parte do magistrado. Né, a gente não tem essa confirmação, né? Claro. Tem a defesa, essa é a ponta, essa da CNJ é que o magistrado tem o tempo agora para se defender nessas investigações. Isso, perfeito. É a informação de última hora, então, Gabriel. Muito obrigado, viu, pelas informações. A gente aprofunda tudo isso no site da Rádio Agência, também na programação. Agora são 2h02, quase 3. Esse foi o Nacional Notícias, mais informações às 3h. Rádio Nacional, AM, Brasília 980, uma emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Sintonia Nacional, sintonizado em você. Comunicando, Frank Silva. 14h03, ser capaz de enxergar o bom.

Guilherme, Santiago e Ana Castela, meia-noite e meia, 2:10. Comunicando, Frank Silva. Com muito carinho, trabalhando para você. Nunca deixe de acreditar. Seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma, viu? É otimismo, gente. É combustível para enfrentar desafios com esperança e coragem, viu? Por isso que eu trago aqui essas mensagens inspiradoras para despertar a força interior aí que está dentro de você, viu? Renovar sua fé no futuro, incentivar a seguir adiante, né? Mesmo quando o caminho parece difícil. São 14:11, vamos seguindo aqui com o nosso Sintonia Nacional. Sextou, né? Sextou. Tem um programa bom aqui para o fim de semana. O povo está muito... O carnaval aí, muita gente cansada. Mas tem muita gente que não foi, né? Não pulou o carnaval, não brincou. E sempre fim de semana procura uma atração. Olha, em Brasília, atrações para todas as idades. Hoje, sexta-feira, dia 27, o Temporâneo recebe as bandas Alma Rock e Vital com a participação de Marceleza, vocalista do Mascavo. Amanhã, sábado, o destaque é o cantor Ney Mato Grosso, que chega em Brasília com a turnê Bloco na Rua. E ainda amanhã, você pode curtir All Stars e Conecta. E as crianças podem se despedir do clima de carnaval com o bailinho do Casa Parque e no Museu da República. Acontece no Canteiro do Samba. Maratona da Ressaca. É isso aí. Fim de semana aí, para quem quer, tem coisa boa. Agora, 14:12, vamos seguindo aqui com o nosso Sintonia Nacional, com este amigão Frank Silva, recebendo aqui o alô da Maria José Zezé de Pindorama, lá no Tocantins. Boa tarde, Frank. Estou te ouvindo. Ô, Zezé, querida. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana, abração para todos aí desta cidade maravilhosa, Pindorama, no estado do Tocantins. 14:12, e eu vou trazer para você mais músicas bonitas, né? Agora é a vez dele, do Lincoln Olivetti, Zolda, Mauro Mota e Robson Jorge. O Roberto interpreta, Roberto Carlos interpreta, De coração para coração, é para você que ama. Vem mais pra cá, chega pra mim, quero sentir esse sonho de amor. E ficar assim, na sintonia da emoção, de coração pra coração. Eu sou assim, um sonhador. Que encontrou nessa vida o caminho do seu amor. Deixa o seu beijo me mostrar o que você não diz. Vem cá. Por essa madrugada fora. sentido. Você me faz compreender que tudo é muito mais bonito o tempo todo com você. Você e eu e nada mais. E os nossos beijos têm sempre o sabor de te quero mais. Então não deixe pra depois. Tudo é bonito entre nós dois. Somos assim. Iguais. A vida cheia de coisas tão lindas que a gente faz na sintonia da emoção, de coração pra coração. Por essa madrugada fora, seu beijo no amanhecer. Nós somos só nós dois agora, e tanta coisa pra dizer. E tudo isso faz sentido. Você me faz compreender que tudo é muito mais bonito o tempo todo com você. Por essa madrugada fora, seu beijo no amanhecer. Nós somos só nós dois agora. Me queres ou me deixas, nada mais para conviver. Para estar assim contigo, eu prefiro te esquecer. Que eu te quero, tu bem sabes, mas jamais posso aceitar esse jogo de caprichos do teu modo de pensar. Me diga de verdade o que sentes comigo, se eu sou teu amante ou apenas amigo. Quero me convencer se ficou, já nem sei, alguma coisa boa do amor que eu te dei. Me diga se mentias quando me abraçavas, e ao me dar teu corpo depois me enganavas. Se os teus caprichos e sonhos são feios, já não me interessas com teus devaneios. Muitas vezes me arrependo e outras me deixo levar pelos vagos sentimentos do teu modo de pensar. Já não sei mais o que faço, nem meu coração me diz. Não me queres nem me deixas, eu não posso ser feliz. Que será o saber se passa comigo, pois tento esquecer de uma vez, não consigo. Não sei se é desejo, paixão ou loucura, ou um mal tão grande que não tem mais cura. Porém te asseguro que é chegada a hora em que ficas comigo, então vais embora. Teu jogo acabou, sufoquei meus anseios, já não me interessais com teus devaneios. Aí tivemos Julio Iglesias, Devaneios. Quem fez essa versão foi Erasmo Carlos. 14 horas 20 minutos. Comunicando, Frank Silva. Vamos seguindo, mandando um abração bem forte para você que está ligadinho na gente aqui em Brasília, na 980, no Rádio AM, né? Você que está na Parabólica, na internet, no aplicativo, nossa estação está chegando no Brasil, né? Recebemos ligações de Minas, nosso amigo Valdivino, um abraço. E lá em Minas, tem o Brasil está atento, né? Aí acompanhando e... devido às enchentes. Num momento tão triste desse, a solidariedade, né, seria o primeiro foco. Mas sabe que tem gente que aproveita, né, da situação para saquear, para roubar, enfim, olha só. Veja só, a Polícia Civil recuperou uma carga de botijões de gás que havia sido saqueada durante o período de calamidade provocado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Ubá, na zona da Mata Mineira. A ação ocorreu após denúncias de saques de mercadorias em diferentes pontos da cidade. Segundo a corporação, na terça-feira última, uma equipe foi acionada para apurar denúncia de crimes cometidos em meio à situação de vulnerabilidade das vítimas das enchentes. Após identificar os suspeitos, os agentes foram até o local indicado e encontraram os botijões de gás. A quantidade recuperada não foi informada. O material foi apreendido. E a polícia militar impediu que um homem levasse uma caixa de som de uma vítima da forte chuva que atingiu o bar na zona da Mata Mineira na noite de segunda-feira. Segundo a corporação, na manhã de terça, comerciantes avaliavam os danos e prejuízos causados pela enchente quando o suspeito tentou se aproveitar da situação, mas foi flagrado e repreendido pelos militares. De acordo com a PM, após a enchente, comerciantes da Avenida Cristiano Roças, no centro da cidade, retiravam itens das lojas para verificar o que poderia ser reaproveitado. Testemunhas relataram que algumas pessoas tentaram se aproveitar do cenário de destruição para saquear lojas, farmácias e outros estabelecimentos da região. Na abordagem registrada em vídeo, os sargentos Julião e Passon faziam patrulhamento quando perceberam um homem pegando uma caixa de som e saindo do local. Um dos militares alcançou o suspeito e perguntou se o item era dele. O outro homem apareceu tentando justificar a ação, dizendo que o aparelho estava na rua, olha só. O policial pegou o eletrônico de volta, né? Então, segundo a PM, a ocorrência não foi registrada e nenhum suspeito foi detido em razão da situação de calamidade enfrentada por Ubá. Ainda conforme a corporação, os militares não poderiam deixar o posto naquele momento para evitar novos crimes da região. Então, numa situação dessa, eu chamo de desumanos e, vamos dizer aqui, carniceiros, né, rapaz? Aproveitando uma situação dessa, pessoa já perdeu tudo, uns perderam familiares, perdeu casa e ainda tem esse prejuízo, né? Que coisa, hein? Momento que deveria ser de solidariedade, de ajuda, né? E acontece esse tipo de coisa. Agora, 14h24. Será que é por conta dessas pessoas que vêm essas tempestades? Mas ele sai de boa, né? Vaso ruim não quebra.

eu sem uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. Primeira vez que eu te vi, no peito o coração bateu a mim e explodiu. Ao me aproximar senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, sonhei, tentei falar, a voz não saiu. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, sonhei, tentei falar, a voz não saiu. Eduardo Costa interpretando Me Apaixonei. É uma composição do Pinóquio, 2h32. Sintonia Nacional com Frank Silva. Alô, alô, meus amigos e minhas amigas, eu sou Maurício Rabelo. Agora, nossa prosa de segunda-feira está em um novo horário, 21h. Mas não se preocupe, porque de terça a sexta continua tudo igualzinho, a partir das 20h. Mudamos o horário, mas o prazer da sua companhia continua o mesmo. Eu de cá, você de lá, Rádio Nacional Sem Fronteiras. Agora é o jogo de volta das semifinais do Cariocão. Com a vitória no primeiro jogo, o tricolor das Laranjeiras leva vantagem para garantir sua vaga na final. Já o Cruz Maltino tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Fluminense e Vasco, domingo, a partir das 17h30, aqui na Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras. Sintonia Nacional, sintonizado em você. Comunicando, Frank Silva. Horas 33 minutos. Acreditar que vai correr tudo bem é o primeiro passo para que isso aconteça, viu? Pense positivo. Olha aí, a Polícia Civil do Distrito Federal realiza, neste sábado, uma exposição interativa no Águas Claras Shopping com o objetivo de aproximar o trabalho investigativo da população. Das 10 às 16 horas, os visitantes poderão conhecer de perto a estrutura da corporação, os equipamentos utilizados no combate ao crime e ao funcionamento das unidades que garantem a segurança da capital. Você vai ver como é que funciona isso aí. A mostra vai apresentar os diversos departamentos e especialidades da polícia, a viatura histórica da Polícia Civil, o Fusquinha. Lembra, John? Baratinha. Baratinha. Também estará presente e com entrada franca, não vai pagar nada. A exposição promete ser uma experiência educativa e interativa para pessoas de todas as idades, né? Então, onde Será em Águas Claras, exposição interativa amanhã, lá no Águas Claras Shopping, das 10 às 16 horas, viu? É a exposição da Polícia Civil do DF. Agora são 14 horas 35 minutos. Nós vamos seguindo aqui com o nosso Sintonia Nacional, dizendo aí nosso telefone, nosso WhatsApp para você participar, 619-9674-1536. Mande aí a sua mensagem, tá bom? Eu vou trazer para você, da seleção do Jaider Ribeiro do Amorim, o Zezé de Camargo, né, garoto? Isso. O Zezé de Camargo cantando dele mesmo, com a participação do Luciano, Zezé e Luciano. Será que foi saudade, hein? 14h35, quem sabe é você. O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu. Que a solidão não doeu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa e quer voltar pra mim. Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Que a solidão não doeu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa e quer voltar pra mim. Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sai. Que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão. Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão? 2h39, Sintonia Nacional com este amigão Frank Silva. Esta é pra você. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer? Só dá você na minha vida. Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção. Eu tentei. Só dá você na minha vida. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? E aí, só dá você na minha vida, do Rick com João Paulo e Daniel, 2h42. Comunicando, Frank Silva. Muito bom estar com você. Nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma, viu? É, tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades, né? Seja positivo, pense nas coisas boas, que tudo acontece. 14h43, olha, GDF amplia a plataforma DF360 com reconhecimento facial, drones e modernização das centrais 190 e 193 da agência BSB. A Secretaria de Segurança Pública do DF apresentou nesta sexta-feira a ampliação da plataforma DF360, que passa a contar com drones, câmeras com reconhecimento facial e placas, além da modernização dos sistemas de atendimento 190, Polícia Militar, 193, Corpo de Bombeiros. A medida reforça o monitoramento integrado e consolida a transição para uma atuação mais proativa da segurança pública do DF. Atualmente, a Secretaria dispõe de 1.350 câmeras próprias, distribuídas nas 36 regiões administrativas e 50 licenças de software de inteligência artificial. A renda é reforçada por mais... A rede é reforçada por mais de 250 câmeras parceiras que permitem o compartilhamento de imagens de estações do metrô, terminais rodoviários, unidades de saúde e áreas residenciais e comerciais. O monitoramento ocorre 24 horas por dia no Centro Integrado de Operações de Brasília. Em relação ao atendimento ao cidadão, os canais 190, 193 passam a utilizar geolocalização de altíssima precisão via celular. Que bom, hein? Isso aí é para tirar a bandidagem da rua, prender os folgados, né? Os foragidos, enfim. Então é por isso que tem essa câmera com reconhecimento facial. Bandido passa ali, a polícia, opa, acendeu a luzinha, aquele cara ali é procurado, olha só, onde é que ele tá? Aí segue, né? Aí tem os drones, não adianta se esconder mais, né? Agora 14h45, o certo é não cometer crimes, fica de boa aí, aceita o seu destino, força a barra não, que fica pior. Vamos cantando, vamos trazendo aí Zélia Duncan. Não, vou, cadeira de aço aí, Busa Neto. Ah, sim. Antes da Zélia, vem a cadeira de aço para nossa querida Milena, né? Com Zé Neto Cristiano. Depois a gente curte Zélia Duca, Catedral, né? Beleza? São 14h46. Sobrarão as marcas das brigas da separação. Ficarão os cacos de vidro e as flores no chão. Opa, tá bom, Milena, desculpa. Eu ouvi o seu áudio, Milena, aqui em off, e achei que a gente tinha colocado no ar, né, John? Ela tá dizendo, Frank tá ficando velho, né? Ô, queridinha, vamos ouvi-la agora, já. Olha aí, Milena, boa tarde. Oi, Frank, sou a Milena de Brasília, tô aqui ligada na rádio, passando rapidinho só pra dar um salve e dizer que tô na escuta. Hoje eu quero pedir a música de Zé Neto e Cristiano, Cadeira de Aço, e oferecer pra todos os ouvintes de aço aí de 0 a 100, é nóis. Tá certo, se o John não... Ô, Frank, não foi o áudio, rapaz, foi ouvimos em off. Tá aí pra você, meu amor. Sobrarão as marcas das brigas da separação, ficarão os cacos de vidro e as flores no chão. Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós. Um mês e quatro dias tentando, e ela nada de me atender. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, deu uma saudade dela agora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, garçom, joga essa lata fora. E quatro dias tentando, e ela nada de me atender. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, deu uma saudade dela agora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, garçom, joga essa lata fora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, deu uma saudade dela agora. deserto que atravessei. Ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois, não foi sempre assim. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Agora 14 horas 53 minutos aí da seleção musical do Jaider Ribeiro do Amorim. Você curtiu aí essa música maravilhosa, essa artista maravilhosa, né? É Zélia Duncan, Catedral. É uma versão dela mesma. 2h53. Comunicando Frank Silva. Vamos seguindo, gente boa, aqui com o nosso Sintonia Nacional. Tem mais uma pessoa mandando um áudio aqui. Eu não identifiquei bem a pessoa. Tá aqui, deixa eu ver o áudio, né? Vamos ouvir aqui. Eu não ouvi previamente. Vamos lá, com muito atento, né, John? Oi, boa tarde. Ô, Maurício Rabelo. Rapaz, não ouvi antes. Ele mandou agora, né? Às 14h50. Ô, Maurício Rabelo, acorda, rapaz. Tem um áudio aqui pra você, viu? Hoje à noite. É do 63913843, aí tá aqui, viu? É, agora são 14h57, é o Frank Silva, ele tá mandando pro Maurício Rabelo, né? Deve estar no lugar que tem sinal. Aí ele vai pra casa dele à noite, lá não tem, eu tô interpretando assim, lá não tem sinal, mas ele vai ouvir o áudio, né? É isso aí, nosso ouvinte faz isso. Agora, 14 horas 54 minutinhos, nós estamos chegando aqui na reta final do nosso programa. Sexta-feira maravilhosa, sextou. Olha aí, tem coisa boa pra você no fim de semana aqui, vou repetir, viu, a agenda. Hoje, Temporâneo recebe as bandas Almarok Vital, com a participação de Marceleza, vocalista do Mascavo. No sábado, amanhã, o destaque é o cantor Ne Mato Grosso, que chega a Brasília com a turnê Bloco na Rua. E ainda amanhã, você pode curtir All Stars e Conecta. E as crianças podem se despedir do clima de carnaval com o bailinho do Casa Parque e no Museu da República, que acontece no Canteiro do Samba, Maratona da Ressaca. Boa curtição para você Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Um abraço, meu querido, minha querida amiga. Ótimo final de semana, viu? E acredite em você, pense positivo. Se ainda não alcançou o que deseja, não se desespere, pois para quem nunca desiste, a recompensa sempre chega. Apenas não desista daquilo que você quer. John, obrigado aí, nota 10. Na técnica de som aí na mesa, né? Muito bem, atendendo muito bem aí nossos amigos ouvintes, correndo atrás das músicas, enfim. Jaider Ribeiro do Amorim, muito obrigado aí pelo seu empenho na programação. Nota 10 aí a programação do Jaider Ribeiro do Amorim. E eu deixo aqui o abração de coração deste amigão Frank Silva. Estaremos juntos novamente aqui na Nacional AM 980 kHz. Também no aplicativo radios.ebc.com.br, Rádio Nacional AM Brasília. Também na Parabólica, na segunda-feira, 1 da tarde. Beleza? Até lá. Ótimo final de semana. Fique com Deus. Nacional Notícias. Agora são 3 horas no horário de Brasília. Olá, boa tarde, eu sou Daniel Ito e este é o Nacional Notícias com os destaques do momento. O assunto agora é economia, a gente fala do IPCA 15, índice aí que é considerado a prévia da inflação, que no mês de fevereiro ficou em 0,84%. Estamos aqui no estúdio com Gabriel Brum, está sempre de olho aqui nos assuntos econômicos e traz para a gente, então, os detalhes sobre essa inflação de fevereiro. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Os gastos com mensalidade escolar e transportes é que aceleraram o aumento dos preços neste mês. Uhum. Mas na comparação com fevereiro de 2025, o resultado foi melhor, já que no ano passado a taxa registrada foi de 1,2%. Uhum. Bem, esses dados são do IBGE, foram divulgados hoje de manhã. A pesquisa mostrou que os preços da educação no ensino médio, fundamental e pré-escola ficaram em torno de 8% mais altos, uhum, pesando aí no bolso das famílias. E o período de férias, com muita gente viajando, teve outro aumento relevante. Passagens aéreas que subiram mais de 11%. E o custo com o ônibus no transporte público também pesou, em especial para os moradores de Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro, que viram reajustes nas tarifas aí nesse novo ano. Sim. O IPCA 15, né, Daniel? Para o pessoal entender esse tanto de IPCA que a gente fala aqui, ele é medido pelo IBGE do meio de um mês para o outro, mais ou menos ali entre os dias 15 de cada mês. Uhum. É uma forma de ter uma ideia para saber para que lado está indo a inflação antes do dado fechado do mês, que também é calculado pelo IBGE. Perfeito, analisando então aí a variação dos preços, né? Como disse o Gabriel, mensalidade escolar e transporte aí foram os principais fatores que subiram o valor desse IPCA de fevereiro. Gabriel, obrigado pelas informações ao vivo aqui no estúdio. Agora são 3 horas e 2 minutos. Esse foi o Nacional Notícias. Próxima edição às 4 horas. Nacional vai fazer 90 anos e tem história para contar. Luar do Sertão foi a primeira música tocada pela Rádio Nacional em sua inauguração. Anos depois, ainda faz parte da sua identidade, marcando a memória afetiva dos brasileiros. Mais que um marco histórico, a música segue viva no legado da emissora. Rádio Nacional, rumo aos 90 anos. Do passado ao futuro, sem fronteiras. Rádio Nacional, AM, Brasília 980, uma emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Tarde Nacional, com Fátima Santos. Três horas e três minutinhos. Vamos juntos até às 5 da tarde com o Tarde Nacional. Já estamos no ar neste dia 27 de fevereiro. Hoje é 27 já? Gente, o mês acabou, né? O mês acabou. A gente vai curtir a última sexta-feira de fevereiro de 2026. Que bom, sextou, é o último dia do mês e a gente está feliz em ficar aqui bem juntinho com você. Eu sou Fátima Santos, comigo nos trabalhos técnicos o João Cláudio, na programação musical Jaider Ribeiro, na produção do programa Andréia Quintieri e aqui nos ajudando na produção do estúdio Rosemary Cavalcante. Tem muita coisa para acontecer nesta sexta-feira. Tem os desdobramentos do que já aconteceu durante a semana. Situações nada boas, muito tristes, como as fortes chuvas que causaram tantas mortes e ainda causaram muitos transtornos ali em Minas Gerais, principalmente na região da Mata, Zona da Mata, Juiz de Fora, Ubá. Outros municípios que também foram afetados. E não foi só lá não, no Rio de Janeiro, em São Paulo também, muitos registros de dificuldades para os moradores. A gente vai falar sobre isso, vamos atualizar você e também sobre os outros assuntos importantes. No nosso bate-papo de hoje, uma coisa que é paixão, desde a infância para muita gente, o circo. A gente vai trazer para você informações sobre o Festival do Circo que acontece aqui em Brasília, Festival de Circo Atual, Arranha-Céu. Começa dia 4 e vai até o dia 8 de março. Vamos juntos, tem muita coisa boa para a gente compartilhar nesta sexta-feira.

Pois é, a gente começa aí com a música boa, né, da gente ouvir. Gratidão, gratidão pela vida, por tudo, né? Por estarmos aqui juntos na Rádio Nacional fazendo mais um programa para você, te atualizando sobre os principais acontecimentos. Vamos começar já falando lá sobre a situação em Minas Gerais, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Umbar. Já as pessoas afetadas já podem solicitar o saque calamidade pelo aplicativo do FGTS. De acordo com a Caixa, a liberação dos recursos faz parte das medidas de apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. Quem explica pra gente é o repórter Renato Ribeiro. Para solicitar o saque calamidade, é necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo existente. O pedido deve ser feito pelo aplicativo do FGTS com o preenchimento dos dados cadastrais. Também é necessário enviar foto de um documento de identidade e do comprovante de residência em nome do trabalhador. Depois, basta indicar uma conta bancária para receber o crédito e concluir a solicitação. A Caixa informou ainda que vai enviar um caminhão-agência para reforçar o atendimento à população afetada pelas chuvas na Zona da Mata. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Vamos saber agora quais são os planos de ajuda do governo federal para as vítimas e cidades mineiras atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. A repórter Daniela Longuinho explica para a gente. As frentes de resposta em desastres conduzidas pela Defesa Civil Nacional têm avançado no socorro aos atingidos pelas chuvas na zona da Mata Mineira. Foi o que afirmou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, em entrevista ao programa Voz do Brasil nesta quinta-feira. Então, na hora que eu faço reconhecimento aqui, sumário, como fiz tanto de Juiz de Fora quanto de Umbar e Matias Barbosa, todos os órgãos do governo federal já se mobilizam e ali já atuando juntos com o governo do estado e principalmente os municípios em todas essas frentes, assistir as pessoas, procura de desaparecidos, salvamento, o cuidado com as pessoas desabrigadas, desalojadas, trabalhar já o restabelecimento dos serviços públicos e, a partir daí, a reconstrução dos prejuízos causados em cada município. Segundo o ministro, técnicos do governo federal têm auxiliado os prefeitos de Matias Barbosa, Juiz de Fora e Umbar na elaboração dos planos de trabalho, com foco inicial em ajuda humanitária. E, logicamente, que os primeiros planos de trabalho diz respeito à ajuda humanitária, diz respeito à água, à comida, a material de higiene pessoal, a garantia dos ambientes de alojamento para os desabrigados, também, né, combustível, tudo que necessita para dar apoio às famílias, esse primeiro recurso de respeito a isso. A etapa seguinte será a limpeza das cidades devastadas pelas chuvas e posterior recuperação do patrimônio público, como explicou o Valdez Góes. E agora começamos a trabalhar desde ontem já os planos de limpeza pública, que nós chamamos de restabelecimento. Às vezes tem um problema de energia, de água, de mobilidade urbana, de obstrução de ruas e vias públicas. E, por fim, os planos de reconstrução, que também já estamos trabalhando. As equipes já estão lá, já fazendo a mensuração das pontes que foram danificadas, estradas. Até o momento, com os primeiros planos de trabalho aprovados, foram liberados R$ 2.900.000 em caráter emergencial para Juiz de Fora e R$ 482.000 para Umbar. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a situação das chuvas por aí, em especial em Minas Gerais. Também a gente vai te atualizar com a previsão para todo o país, indo até o Instituto Nacional de Meteorologia daqui a pouquinho, aqui no Tarde Nacional. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto que também é importante para você. A gente quer que você fique por dentro de todas as coisas que estão acontecendo. E você que está aí esperando a oportunidade de fazer um cursinho, A gente te lembra que termina hoje o prazo para inscrição dos cursinhos populares do programa do Ministério da Educação. Este ano o MEC vai investir R$ 108 milhões de reais em 514 cursinhos pré-vestibulares de todo o país, que preparam estudantes em situação de vulnerabilidade social para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ouvir a reportagem do Vitor Mendes. A segunda edição da Rede Nacional de Cursinhos Populares está com inscrições abertas até esta sexta-feira. Os representantes de cursinhos pré-vestibulares e comunitários podem fazer adesão pelo sistema da Rede Nacional de Cursinhos Populares no site sicpop.mec.gov.br. O programa do Ministério da Educação oferece apoio técnico e financeiro aos cursinhos pré-vestibulares de todo o país, que preparam estudantes em situação de vulnerabilidade social para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Podem aderir cursinhos populares legalmente instituídos, cursinhos informais por meio de instituição operadora, além de iniciativas ligadas a projetos de extensão e à rede de cursinhos populares. Os representantes devem apresentar propostas que atendam de forma prioritária estudantes da rede pública, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Os estudantes também precisam ter renda familiar por pessoa de até um salário mínimo. Cada cursinho selecionado vai receber R$ 208 mil do programa. Já os estudantes recebem um auxílio permanência de R$ 200 mensais durante 8 meses. O MEC vai investir R$ 108 milhões de reais em 514 cursinhos neste ano. Desse total, 384 já receberam apoio na edição anterior e vão continuar no programa. Outros 130 novos cursinhos serão selecionados. Em 2025, foram investidos R$ 74 milhões de reais na iniciativa e cada cursinho recebeu R$ 163 mil, beneficiando mais de 12 mil estudantes. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Bom, né? Essa semana a gente já trouxe aqui para vocês informações sobre o projeto NAVE, que acontece aqui no Distrito Federal, na cidade de Taguatinga, e que tem batido recorde de aprovação de estudantes do ensino médio. Entrou na escola, no ensino médio, a partir do primeiro ano, o aluno é recepcionado, apoiado, estuda, descobre novos métodos e acaba passando no vestibular em universidades federais. Esse é o detalhe. A gente ficou muito feliz com essa entrevista, teve uma ótima repercussão e a gente torce para que outros alunos, também esses que vão participar desses cursinhos oferecidos pelo MEC, possam alcançar essa meta de chegar ao ensino superior. Agora são 3 horas e 18 minutinhos aqui em Brasília. A gente segue. Já que a gente falou sobre escolas, né, sobre os cursinhos pré-vestibulares do Ministério da Educação, a gente segue com o repórter Gabriel Correia. Vamos falar sobre as escolas indígenas. 17 estados vão ganhar essas escolas indígenas. E quem conta pra gente é o Gabriel Correia. 17 estados vão ganhar escolas indígenas e essa iniciativa conta com um investimento de 785 milhões de reais. O anúncio do plano para a construção dessas escolas foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a visita à comunidade indígena Saúapé, que fica no município de Iranduba, no Amazonas. Os estados brasileiros que mais vão receber investimento são o Amazonas, que terá mais 27 escolas, Roraima, 23, Amapá, 17 e Maranhão, mais 11 escolas, além dos outros estados em 4 regiões do país. Para a seleção desses locais, foram observados critérios técnicos, territoriais e populacionais, com análise prévia feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A ideia é que a escola indígena seja um espaço que respeite a identidade cultural, modos de vida e a organização territorial dos povos originários e das comunidades tradicionais. O investimento segue a Política Nacional de Educação Escolar Indígena nos Territórios Etnoeducacionais, que foi criada no ano passado. A ação também está de acordo com a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que garante direitos fundamentais aos povos indígenas e às comunidades tradicionais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Gente, agora vamos trazer um projeto muito interessante, muito diferente. É uma iniciativa muito legal, mas acontece lá no Rio de Janeiro. Se você estiver indo para lá, estiver passeando por lá, neste fim de semana, a gente vai ter lá no Rio o Leituraço no Caribrejo. Acontece nesse domingo na Praia do Flamengo, que é na zona sul do Rio de Janeiro, a partir das 10 horas da manhã. É um projeto que vai levar livros para a praia. Muito legal, né? Vamos saber mais com a repórter Carolina Pessoa. A ideia do evento é convidar o público a desacelerar, folhear histórias e trocar experiências. Durante a atividade, serão emprestados cerca de 500 livros, de editoras diversas, mediante identificação de cada leitor. O público também poderá levar suas próprias obras para trocar. O Leituraço conta ainda com a participação de importantes nomes da literatura, como a escritora Clara Alves, autora do best-seller LGBTQIAP+, Conectadas. O escritor e comunicador André Carvalhal, finalista do Prêmio Jabuti 2019, e a criadora de conteúdo literário, Érica Lendo. Eles participam da ação dialogando com o público, compartilhando experiências e reforçando a importância da leitura no cotidiano. A iniciativa, idealizada e produzida pela editora e produtora cultural Raquel Menezes, tem co-realização da estante virtual e parceria de editoras e instituições voltadas para a leitura. O evento é gratuito. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Aí, a gente ouvindo, é muito legal esse projeto, né? Tomara que ele prossiga e que, quem sabe, outras praias, outras cidades aí no litoral também levem essa ideia de fazer leitura na praia. Gostei dessa ideia. E por falar em Rio de Janeiro, né, em praia, a gente faz a nossa homenagem aqui porque o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, completa 461 anos neste domingo, dia 1º de março. Parabéns para o Rio de Janeiro, minha cidade natal, que eu amo muito. Mas eu amo Brasília também, então eu fico mais tempo aqui em Brasília, o tempo todo em Brasília, na verdade. Mas a gente faz a nossa homenagem para o Rio de Janeiro, ouvindo a reportagem do João Barbosa. Um lugar difícil de esquecer. A frase do poeta e compositor Arlindo Cruz se aplica perfeitamente ao Rio de Janeiro. Quem não conhece, sonha em conhecer. E quem já esteve por aqui, sonha em voltar. A cidade, que completa 461 anos neste domingo, cercada de luz, montanhas e mar, foi fundada em 1º de março de 1565 pelo capitão português Estácio de Sá. Foi nesta data que os lusitanos deram à cidade o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao imperador Dom Sebastião, que governava Portugal naquela época. Diz a lenda que o nome Rio de Janeiro veio dos colonizadores, que ao aportar na região costeira, em 1º de janeiro de 1502, bem antes da fundação da cidade, confundiram a Baía de Guanabara com um rio gigante. Pela data e a confusão, teria surgido o nome de uma das cidades mais famosas do mundo. Para dar início às comemorações, a Câmara Municipal Carioca vai exibir um programa especial, com histórias de criação da cidade e do título Cidade Maravilhosa. Tudo isso logo mais às 8 da noite, no canal da TV Aberta da Câmara e no YouTube. No domingo, a festa começa cedo, às 11h30, quando fiéis se reúnem na Zona Norte Carioca, no Santuário de São Sebastião, o padroeiro da cidade, para a tradicional Missa em Ação de Graças, celebrada pelo cardeal Dom Orani João Tempesta. Ao meio-dia, a festa acontece no centro do Rio, com a distribuição de um bolo gigante no tradicional Largo da Carioca. A agenda também inclui atrações culturais, como rodas de samba, em vários pontos, como a região central, incluindo as ladeiras do bairro de Santa Teresa, tradicional Reduto Carioca, onde estão previstas apresentações musicais de jazz e MPB abertas ao público a partir das 3 horas da tarde no Parque Glória Maria, antigo Parque das Ruínas. Além de exaltar o Rio como cidade acolhedora e de efervescência cultural, esse 1º de março serve para lembrar as diferenças e semelhanças que nos fazem pertencer a um local. Independente da origem, seja do alto dos morros, subúrbio ou no asfalto, cariocas se unem para fazer uma só prece, com a esperança de um futuro melhor em meio a tanta beleza. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa. Aí, ótima matéria do João Barbosa, lembrando para a gente coisas tão significativas do Rio de Janeiro, né? E como é bom ver que muitos eventos vão acontecer por lá, a maioria espaços abertos, de graça para a população. Isso é bem a cara do Rio de Janeiro. E em homenagem à nossa cidade, a gente traz uma música que é a cara também do Rio de Janeiro, Os Cariocas, Samba do Avião. Vejo o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.